over now. E esse som que você acabou de ouvir, você pode dançar todas as sextas e sábados na Overnight. Agora Overnight é na Vila Olímpia, Rua Gomes de Carvalho, 799. Abre todas as sextas e sábados. Então reúna seus amigos e marque seu aniversário. Informações 3582-3637. 3582-3637. E o site é overnightclub.com.br. Se liga, hein? Overnight está de volta. Bom final de segunda-feira pra vocês. Vem aí, Estádio 97, a sua melhor opção no trânsito. Toda sexta no Club Trone, 10 da noite. Fantastic. Coio com Bombastic. Energia. Em abril, o maior festival das cores do mundo chega a São Paulo. Holly One. O festival das cores que conquistou o planeta. Música, diversão, cores. Holly One, dia 12 de abril no AMB. Ingressos de primeiro lote já à venda. Acesse ingressorapido.com.br e garanta o seu. Realização, Demind. Promoção exclusiva, Energia 97. Holly One. 12 de abril. No AMB, Sam Smith. Oh, won't you stay with me? Energia. Apollo Ar e a Carrier vão te dar um mega presente e um aparelho de ar-condicionado de 9 mil BTUs. Para ganhar o seu, é só ficar ligado na nossa programação e participar do nosso quiz, que vai rolar toda sexta-feira no programa Estádio 97. Não deixe de participar. Entre no clima com Apollo Ar. Calvin Harris. Energia. Tenho sempre meu engove, com engove é sossegado, porque no dia seguinte a vida não pode parar. Na balada do engove você vai, ele resolve. Com engove. Tenho sempre meu engove, se tem festa é assim. Com engove pra você, com engove pra mim. E aí, exagerou? Já sabe, né? Com engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita. Energia 97. Na Marginal GT, o trânsito segue carregado nos dois sentidos. Que 3 de maio parada! Corredor Norte-Sul completamente congestionado. O motorista que passa pela saída do Rodoanel encontra dificuldade. 97, estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. E trânsito parado, o caos anunciado, já tô alucinado. Estádio 97. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Polo Ar com a Polo Ar Condicionados. Você entra no clima, acesse poloar.com.br. Grupo Ésser, um nome construído com história. E engove, vai pra balada? Bom engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. E também as boas-vindas ao Sem Parar. É, o Sem Parar agora com a gente também no Estádio 97. Eu tenho... Lembra que outro dia a gente falava do Sem Parar? Eu vou falar igual você, eu nem sabia disso. Eu sou usuário do Sem Parar. Dois, há três, muitos, quatro. Há muitos, cinco. Há muitos e muitos seis, anos. Sete. E da coincidência que domingo agora, sábado agora, eu fui pegar o outro, porque tem um novinho, um novo pra usar. Sim. Uhum. Inclusive, eu ponho gasolina agora com o Sem Parar também. É verdade. Olha, um grande abraço a todos do Sem Parar aí, a Priscila Fecchio, o Jeová, a galera aí toda do Sem Parar, sim, que ouve demais. Eu tenho Sem Parar no meu helicóptero. E que, mentira. E que muito legal, mais um voto de confiança para a Energia 97, estaremos com eles até fevereiro de 2016. O helicóptero tem um Sem Parar bacana. Eu tinha uma resistência em não querer colocar, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Puta vida. Vamos usar as mancholas do Estádio 97? Sim. Então vamos às mancholas, porque o seu Bento foi ver o joelho. Foi ver o quê? O seu Bento tá com as duas rótulas raladas. Nossa. Bicho. Deve ter ficado de joelho ontem um bom tempo, hein? É. Fez promessa e tal, tem que pagar, né? É verdade. Hoje, no lugar do seu Bento... Agora olha quanto tempo, hein? Sou eu. Nossa, Motinho. Ah, eu já tava quase falando aqui, meu. É ele. Sou eu. Ah, desculpa. Achei que chegou depois, fica quieto aí. Desculpa. Fica já fria. Começa com a sua cidade natal. Bora. Eu não sou obrigado, né? O quê? Vai, Motinho. Ninguém escolhe onde nasce, né? Vai, Motinho. Se você preferia não ter nascido em Santos? Certeza. Onde você queria ter nascido, Motinho? Que diferença faz na tua vida, meu? Não importa onde você nasceu, cara. Importa onde você vive. Você não ficou lá? Fiquei até os 15 anos. Foi obrigado. Mas 15 anos. Mas, Mota, depois eu fugi. Mas foi a partir dali que a sua vida mudou. Então depois eu fugi. Então, mas ali você teve experiências, você teve uma base. Sim. Tá certo? E mudou a sua vida. Faz parte do seu passado. É bom pra saber que não tem o que fazer. Vamos lá. Ô, RG. Diga lá, Motinho. Ontem o Santos ganhou, né? Com um gol polêmico. Que até o jogador do Santos falou, não sei, mas foi, não foi? Você achou que foi ou não foi, RG? Olha, eu tenho por princípio, eu não discutir. Não discutir pênalti, essa coisa de arbitragem. Uau. Porque no jogo anterior, no jogo que o Santos empatou, ele teve um pênalti claro, muito claro a favor. Certo. E não foi dado. E eu não abri a minha boca aqui, certo, não justifiquei o empate do Santos pelo pênalti não dado. Se ia converter ou não, isso é um outro departamento. O pênalti de ontem, tem a mesma... Na opinião, na visão do árbitro, o goleiro leva o pé para frente, ele dá o pênalti. Estava longe pra caramba da jogada, tudo isso faz parte. Agora... Ele não viu direito, né? Mas da visão de onde ele teve a impressão que o goleiro fez. Aí vem sempre aquela coisa. Você assiste 50 vezes... Aí fala que não foi. E aí você chega a uma conclusão. Eu também achei isso. E assim mesmo, ainda você assistindo e ouvindo todos os experts, eles ficam aquela dúvida entre eles. Foi, não foi. Então, eu me abstenho de ficar aqui polemizando e discutindo o lance de arbitragem. É porque ele estava mal colocado, né, RG? E da onde ele estava, eu tenho certeza que ele viu o pênalti, porque eu também, de relance, eu achei que foi. É a impressão pela levada de pênalti que o cara dá. Mas, enfim, agora a bola, o jogo. O Santos não tem feito apresentações maravilhosas. Sim. O Santos tem feito apresentações, pelo menos contra esses times pequenos, com muito controle da partida. Não tem sofrido aquela coisa que estava acontecendo. Não tem correria, então, tudo isso vai pelo ajuste, vai pelo entendimento do ajuste, do time, né, do entrosamento. Tá tudo certo, faz parte. Ainda tem mais jogadores para entrar nesse time. Então, até hoje chegou o Thiago Maia, né? O Gabigol e o Caju. Thiago Maia? E ainda tem o Valencia. Volante. E ainda tem o Valencia. É volante, né, o Thiago Maia? Volante ou zagueiro? Não sei. Dos dois. Nome de protagonista de novela. O Gabigol e o Caju, né? Chegaram. Estrelando o Thiago Maia. Então ainda tem jogadores para entrar e para ajustar esse time aí. Em abaixo agora, do nome da Lília Cabral. Tá com especial guests. Tá com folga, né? Tá com tudo isso, com todas essas dificuldades. Ainda é o único time no campeonato, na liderança, que se perder uma partida e o vice ganhar, não ultrapassa. É o único. Mas isso é legal no brasileiro, no paulista não. Eu sei, mas eu digo a folga, conquista, né? A questão de folga. Isso sempre deixa uma margem tranquila para não ter pressão, para não começar aquela encheção de saco. Por quê? Porque é o campeonato que se apresenta e é o que está aí. Mas é um campeonato engana demais isso aí. Sim, engana. Zaidão, o que você achou? Mas é importante, para ajustar, né? É importante para ajustar e queiram ou não queiram. Eu acho que é legal sim para quem ganha o campeonato. Mas é muito mais importante hoje o Campeonato Paulista no formato que é para você ajustar time para as competições importantes. E sua opinião, Cláudio Azedão? Pô, o Santos não espera outra coisa, né? Um elenco bom desse, né? Para mim, o favorito brasileiro é o Santos. Mas tá no Campeonato Paulista, ainda tá jogando Paulista. Você viu que tá sobrando no Paulista, né? O Cabo Oliveira já estreou fazendo gol. Azedão, foi pênalti? Claramente, o jogador foi tocado por cima e por baixo. Poderia ter dado dois pênaltis, né? Dois? Eu acho, jornalisticamente olhando, o lance pelo e teve um pênalti depois do final do jogo também. Depois do fim do jogo não dá pra ter pênalti, acabou o jogo. Você acha que o Santos hoje tem mais time que São Paulo e Corinthians? Não, com certeza, tá à frente do Barcelona, do Real. Agora, eu achei ruim o Arouca que estreou ontem com derrota, né, Palmeiras? Arouca não estreou. Fiquei triste com a situação do Palmeiras. Porque time que rouba jogador dos outros tem que perder mesmo, né? Mas, o Edu Dracena estreou com estreou. Vitória. Você gostou do Edu? Não, mais ou menos, ele não tomou gol, né? Enfim, mas queria salientar o time que rouba jogador dos outros, né? Boa sorte, Palmeiras, aí. Daqui a pouco tá na zona de rebaixamento. Não, jornalisticamente. São números. O Palmeiras perdeu, vai pra zona de rebaixamento. Azedão, eu só queria que você me explicasse, por favor. Tô tranquilo. Aonde foi o pênalti no Thiago Ribeiro, por favor? Na perna. Não, tô respondendo, ué. Mas foi no Thiago Ribeiro ou foi no Ricardo Oliveira? Não, foi o Thiago Ribeiro. Thiago Oliveira. Ele não assumiu que foi pênalti porque ele é humilde. Mas que foi. Ah, ele não assumiu. Ele achou que nem ele tinha. Pênalti Mandrake, velho. Mandrake. Agora, Azedão, você não achou o público muito pouco? Só 8 mil pessoas lá em Rio Preto? É porque o Santista tá acostumado com o final, né? Então, ontem falaram, não vamos no jogo, RG? É verdade. Ah, vamos na final, guardar dinheiro. Azedão e RG. RG. Hoje, possível, tô tentando, mas quem sabe o promotor, o doutor Roberto Senise, talvez entre aqui no estádio, ele tá tentando. Sim. Afinal de contas, temos um clássico, quarta. Sim. De novo, na Vila Belmiro. O doutor Roberto tá discutindo aí a possibilidade, cogitando medidas aí, para que seja a torcida única também lá na Vila. Bom, eu quero repetir o que eu disse aqui sexta-feira, inclusive com o Domênico não concordando comigo, quando eu disse que estávamos caminhando para, em breve, ter partidas de futebol, acho que só transmitido pela TV e por rádio, né, sem público, porque os caras estão brigando entre si, sim, e os caras estão brigando para colocar bandeira, né? Por espaço de bandeira, os caras que não tem com quem brigar, eles brigam com a polícia militar, com a própria torcida, brigam entre si. Ou seja, a coisa debandou, a coisa degringolou. Então, velho, não me surpreende mais nada se vai ter, se Santos e vou dizer um negócio pra você: Santos e São Paulo, se tivesse deixado a torcida do São Paulo ir, vai ter quebra-pau, sim, vai ter neguinho machucado, sim. Vai ter briga sim, porque é assim que tá funcionando a coisa. Até porque a Vila é uma arapuca ali, hein? Mas é uma armadilha. Quando chega, torcidas ali, terrível, sempre tem pau. Eu gostaria de ir assistir esse jogo. Jamais eu irei. Jamais. Ah, RG, mas por outro lado também teve aquele, o gordinho do RB Brasil dançando. Teve umas coisas legais. Quando vai mudar as coisas? Não tô falando disso. Tô falando de talvez mude, talvez, que no Brasil acho que nem assim. Quando acontecer num jogo, que nem aconteceu ontem no Egito, né? 22 morreram numa leva só. Você viu só, que absurdo? Sabe? De novo, né? Será que muda? Eu falei, talvez. Tem aquelas coisas de direito disso, direito daquilo, bababá, uma ladainha total. Mas peraí, mas no Egito... Acho que é chato pra no Egito não é a primeira vez, já teve aquele... Eu vou falar um negócio. 70 mortes lá. Tá louco? Torcida do Palmeiras briga com a polícia. Torcida do Corinthians briga entre si. Sábado o Corinthians não jogava, os caras espancaram 4 torcedores do São Paulo que estavam no metrô. Aí você fala, é repetitivo. Mas o problema, todo gente, mundo é legal, a rua é violenta, por exemplo, eu quero ir no shopping. Eu não posso ir no shopping porque no caminho eu posso encontrar um marginal, um bandido. Não, veja só o exemplo. Eu vou encontrar um bandido no caminho. Então, já que eu posso encontrar esse bandido, eu não vou pro shopping. É ridículo, gente. Tem que ser o inverso. Isso aqui é uma inversão de valores. Então é o bandido que tem que estar fora da rua, não sou eu. É isso? É melhor não ir ao jogo. Sim. Entendeu a comparação? Mas, gente, por isso que a gente estava discutindo a semana passada. E mesmo que for, viu, Sombra? E mesmo que for no clássico aí uma torcida única, não quer dizer que você não vai correr um risco também. Concordo. Porque muitas vezes as torcidas do próprio time se matam. De uma forma geral. Isso ficou provado ontem. Todo mundo tem um pouco de razão. Acontece que nós estamos num país com leis frágeis, de aplicação mínima, de impunidade, com pouco lugar em cadeia. Também parece com pouca gente, com poucas leis para... É, ou leis muito ou pouca lei, ou a lei muito ruim. Pouco interesse. Porque não vai preso. Pouco interesse. Com pouco interesse de aplicação de lei também. Então é uma zona generalizada. E aí é o que o Mano disse. Você não tem. E, olha, indo torcida ou não, vai dar problema. Lógico. Porque é problema na vida do cidadão paulistano simplesmente sair de casa. Sim. A gente que tá aqui na região da Paulista, volta e meia, a gente, ó, você viram, assaltaram aqui atrás, na Alameda Santa, assaltaram aqui na Paulista, o nego tá com o celular na mão, o nego passa correndo, pega, toma, né? Então, assim, você vê no sábado, tinha uns caras que tava vindo da eleição do Corinthians, que o São Paulino estava indo pro jogo. Nada a ver, cara. Nada a ver. Nada não, ver. Os caras saíram do outro metrô, atravessaram. Saíram do outro, atravessaram. Pra pegar os caras do outro lado. Não, nada a ver. Aí você fala... mas não foi torcedor. Mas não foi torcedor normal, foi? Não. Foi mas... torcedor não, normal? Não, claro que não. Foi isso, cara, não. Que nem a gente que vai no jogo. Esse torcedor não vai fazer foi. Isso. E tá vimbando, né? O Benjamin é mais muito, fácil. E outra coisa. Aí você fala, e é só do futebol? Não é, porque esse marginalzinho que hoje tá criando confusão no futebol, aí no fim de semana, ele tá matando em algum lugar, ele tá assaltando em outro lugar, ele pouquinho. Só não tá com a camisa da torcida e tá matando. Ah, eu discordo um pouco. São os mesmos. Não, eu discordo. Tem muito cara que faz essas coisas só em dia de jogo, quando põe camisa de torcida organizada. Não é verdade. Porque se reúne em bando, né? Então não é o mesmo cara que vai assaltar e vai depredar. Mas tem lá dentro. Eu acho se que você for ver, tá cheio de grande parte é bandida. Não, que tem um monte, mas não é só isso. Tem muito cara que é trabalhador, que vai trampar, que é pai de família. E quando vai em jogo com torcida organizada, o cara se transforma. É um demente, tem, né? Sim, mas tem muito, não é? Então esse pobre de falar, é o mesmo cara, não é. Tem, mas tem grande parte é. Grande parte, eu não sei. Eu atendo os dois. Você pega esses caras que são linha de frente, os conhecidos aí como linha de frente em torcidas, Benjamin. É o mesmo bandido que vai colocar amanhã fogo em ônibus, é o mesmo cara que vai depredar o patrimônio público. Eu sou da mesma geração do Sombra, temos a mesma idade em frente a alguns meses. Eu vou te falar, frequentei muito. Mas na nossa época já tinha muito problema. Mas era diferente. Eu lembro na arquibancada do São Paulo, eu vi os caras obrigar uma mulher a tirar a camisa porque era verde. Ok, mas se fosse só isso, hoje... 1985. Sim, mas na arquibancada, na torcida do Corinthians também. Mas isso, Sombra, tudo bem, é uma coisa... Você até entende no meio desse universo. Mas você andava com os caras, eu andava... Você não saía pra matar. Eu cansei de viajar junto, assim. Pô, era um negócio divertido, era um negócio legal tal. E a sociedade deteriorou como um todo. Bem, e o futebol é só uma ponta da sociedade. Mas é reflexo do geral. A gente tá falando do futebol em si, cara. Não dá. Infelizmente não dá. Tem que mudar. Se não dá pra mudar a lei... Por que as pessoas evitam de sair à noite? Por causa de assalto. Por causa de assalto. E por isso que as pessoas têm que evitar de ir nos estádios, para elas não serem mortas, não serem agredidas. É a mesma coisa. Você fala, mas eu quero sair à noite, é a falência da sociedade. Ninguém te garante a segurança à noite. Nem de dia, muito menos à noite. Te garante a segurança? Você se sente tranquilo em São Paulo? Óbvio que não. Para que não estamos discutindo isso? Isso é sexo dos anjos. As delegacias... Elas não abrem mais à noite, elas não te atendem, os caras estão trancados lá dentro. Porra, e você que é um cidadão comum, nós vamos ficar botando a cara onde? Isso é inversão de valores, o bandido tá na rua e o cidadão de bem tá em casa. RG, infelizmente. Eu falei aqui na semana passada, eu assisti lá o Jornal da Cultura duas semanas atrás, esqueci, eu acho que era o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, se não me falha a memória, o cara falou, não... Tem mais vaga em cadeia, não Sim, tem. Lógico que não tem. Não adianta mandar prender, não lógico tem. Que no não estado tem. De São Paulo, não tem. Não tem interesse em resolver isso. O cara tava discutindo, o cara falou assim, gente, vocês estão discutindo maioridade penal? É. Não adianta discutir vai maioridade penal, onde? Não agora, tem onde colocar. Exporta coisa, preso, velho, manda pro Haiti. Eles querem privatizar. Agora, uma boa, os caras também, vamos falar um negócio da torcida do Corinthians que pegou a torcida do São Paulo? A torcida do Corinthians estava no metrô porque estava indo pro ensaio da Gaviões da Fiel no carnaval no AMB. Agora é engraçado. Mas você falou que o pessoal do samba não briga, hein? Não, mas não é do samba. Mas não eram os caras que estavam no clube lá por causa da eleição? Não, eles estavam indo ver o ensaio, mas ali é aberto para todo mundo, Sombra. Mas aí é o seguinte: a polícia vai e prende. Vai o advogado da Gaviões e paga um barão para cada um. Pouco foi quatro caras presos, a fiança era um merés. Pagou! Isso aí! Mas é que tá, gente. Eu vejo promotores falando, tem que tipificar o crime, tá certo? Tem que agregar o crime em, como se fosse, por exemplo, uma gangue mesmo, tá certo? Mas é que tá, promotor existem quadrilha, termos... Pô. Não, mas é que tá, você pergunta pra um promotor, ô promotor, por que que não enquadra o cidadão numa formação de quadrilha? Sim. Por que que não enquadra o cara numa tentativa de homicídio? Tá certo? Por que que não enquadra o cara, sei lá, em roubo? Porque, querendo ou não, quando um cara desce no metrô e rouba alguém, RG, o cara parece que tem uma lei paralela em dia de jogos, que o cara vai pra delegacia. Não, não, ele não pode ser encarado como um bandido. Ele é um torcedor que tá indo pro jogo e praticou um delito. Parece que o cara passa a mão na cabeça, então, gente. Quando pega faz... um vagabundo desse e enquadra. Por exemplo, o cara é réu primário. Se o cara pegar lá uma tentativa de homicídio, RG, possivelmente ele vai perder a primariedade dele. Entendi. Faz o cara perder. Entendi e concordo com o que você tá falando. Só que tem um detalhe muito importante nisso tudo. São 20, 30 de cada torcida. Vamos nessa média. Sim. Aí você tem... 4 jogos por mês. Aí vai cair naquilo que nós vamos falando. Vamos botar esses caras trancados aonde? Não, mas é que tá, RG. O negócio é o seguinte. Vai prender aonde? RG, você joga em cima. Pô, joga em cima como se fosse um puleiro. Que se dane como é que o cara vai estar preso lá dentro. E se tivesse eles, onde pôr, você acha que prenderiam? Será? Do jeito que tá, não, porque existe aí também aquela coisa do... Eu não depende... Depende de quem foi. Tricolou, chefinho. Só rapidinho. De Deus, Nova York, na década de 80, era um lugar extremamente violento. Sim. Você lembra? Ah. Nova York era um lugar extremamente violento, com bairros que você não podia nem passar perto. Mas aí o nada... Mas aí... Aí teve um negócio chamado tolerância zero e acabou com o problema. Então... Prega a tolerância zero pra você ver o que acontece. Então, mas basta. Eu vou te falar, precisa querer. Nova York transformou lugares que eram... Você não podia passar nem, pode falar, no espaço aéreo. E hoje são lugares que você vai com maior segurança. Mas veja, mas lá... Sim, não. Mas tem que pegar lá. Não, lá a lei não tem brecha, lá não tem esqueminha, lá não tem jeitinho brasileiro, e lá tem vaga nas cadeias, porra. É simples. Exporta a presa, RG. O Brasil exporta tanta coisa. Põe um desse aí no caminhão. O que me preocupa é como ele vai ser acomodado na cadeia. Eu quero que ele fique lá dentro. Ô, Mota. Oi, chefinho. Fala aí do tricolor, Mota. Ei, do tricolor. Hoje o Dória foi apresentado, né, chefinho? Não vai reclamar de nada, não. Hoje, né? Não. Tá tudo bem. Vamos Mujica ficar na boa aí. Então, e já apareceu no Beat. Já treinou no CT junto com o Ceturian. Né? O grande jogador. Você gosta disso aí, né? Ah, adoro Ceturian. Esse aí é o matador, esse cara, hein? Então, tá tudo bem lá, chefinho. Agora o Souza voltou a treinar e pode jogar no Sansão, viu? E ele, inclusive, ele tá falando que tá correndo contra o tempo aí porque ele quer estrear na Libertadores de qualquer jeito. Né? E tem essa história aí também, que o São Paulo ainda não se manifestou sobre a história do possível aí, torcida única, né? Mas dizem que o São Paulo tá se movimentando nos bastidores, porque não quer isso também, né? O que é se movimentar nos bastidores? Né? É, todo mundo dá atrás. Chorar na federação. Então dá um win que nem o Gobi fez sexta-feira. Se ali fosse o São Paulo ao invés do Corinthians, a federação manteria o jogo do São, então, né? não me venho depois com o discurso de que time grande não tem nada a ver, não tem relação nenhuma com torcida. O exemplo está aí do que aconteceu, do que está acontecendo, e os caras continuam insistindo e avalizando ida de tudo. Porque só vai a organizada, né? Você não vê o torcedor comum de São Paulo lá com a mãe, o pai, o filho. É só organizado que vão nesses espetáculos aí. Então... Tanto que o depois de ter falado do Corinthians, o Corinthians custeou, né, os 1.800 ingressos. 1.800 ingressos do Palmeiras, foi o Corinthians que bancou. Como assim? É. Foi notícia dada. Foi metade, né? É, todo foi o Corinthians que deu pra torcida organizada. Isso é um absurdo. Bom, daqui a pouco nós vamos falar do Corinthians, mas antes falando do São Paulo, que no sábado... Nós somos puto idiota. Que no sábado... Que no sábado enfrentou o poderoso 15 de Piracicaba. Nossa. São Paulo teve dificuldades. Sim, não foi fácil. Não foi fácil a situação. Mesmo assim, o São Paulo ganhou o jogo. Claro, pra quem espera um futebol melhor do São Paulo, o sábado não foi um grande indicativo. Garra, teve, mas... O conjunto ainda não agrada, né? Ainda está abaixo daquilo que não só precisa, mas do que tem que ser. Não só pelos jogadores que tem, mas do que é necessário se o São Paulo quiser ganhar títulos esse ano. Então tem que melhorar e bastante, hein? Tem que melhorar bastante, não está legal, não. O Dória pode ajudar, né? Hã? O Dória pode ajudar, né, na sua zaga. Talvez, né? Eu não vou falar muito do Dória. Todo mundo fala que é bom jogador, promissor, etc e tal. Se eu vi ele jogar duas vezes na vida pelo Botafogo, também foi muito. Então não vou ficar falando aí do Dória. Não, mas ele é gente boa. É gente boa? Eu conheci ele na Copa. O moleque é gente boa pra caramba. Gente boa ele é. Ah, ele tem jeito de ser... Não, ele é muito legal. Ele não deu um murro na sua cara quando você deu um tapão nele sem conhecer? Como assim? Não, ele tava fazendo um programa, eu não conhecia o Dória, né, velho? Meu, moto. Meu RG. Sim. Eu não conhecia o Dória. Aí ele tava fazendo um programa lá na Fox, na Copa, com esse programa. Aí tava acabando o programa, pô, tava andando ali no estúdio, ele tava de pé, né? Sim. Falei, ah, aquela careca tipo a do mano assim, olhando pra mim, madeira um... Ah, não. Ah, mentira, você é louco. Madeira um pescotapa no ar. Aí jogador ele agride o idiota desse. Aí já é manchete, é. Aí você acha ruim que os caras brigam com você. Que os caras discutem mas ele, com você. Ele é engraçado, ele é gente boa esse menino aí. Agora, achei que o São Paulo errou de aceitar de ir. Se o São Paulo for pra final da Libertadores, ele não joga. Isso eu não acho legal, não. É, não é, mas sabe o que é, ô Benja? Eu penso que é o seguinte, talvez o São Paulo acredite que se não tiver ele até as quartas, aí a chance é menor ainda de chegar na final, entendeu? O São Paulo tem a opção de comprar, tipo, não tem? Pagando 10 milhões de euros, claro. Tem opção, mas tem a opção. Por tá aí, lá, né? Tá lá. E outra, tem gente que tá criticando, Sombra, a contratação do Dória por um curto período aí, mas na boa. É, quando você tá com uma hemorragia, velho, tá certo? É. Você não vai ficar escolhendo o pano que você vai fazer o estancamento do sangue. Serve até fralda. Tá certo? Qualquer pano. Ele é o curativo de emergência. É lógico, velho. O São Paulo tá preparando o Breno, tá certo? Pra quando o Breno tiver chance. A KV foi sucesso. Não, mas não é isso, Motinha. Por exemplo, o São Paulo, no meu entendimento, ele tá preparando aí o Breno. Tá certo? É o zagueiro que veio pra jogar na condição. Caio. E tem o Rodrigo Caio que tá se recuperando de uma lesão também. Caio não, hein? Então, querendo ou não, quando você não tem um zagueiro à altura, você traz um tapa-buraco, é a mesma coisa, um pneu. Você para numa borracharia na estrada quando o teu pneu fura, depois quando você chega em São Paulo, você vê o que você faz. Mas um jogador de futebol tem que ser comparado com o pneu, com uma hemorragia. Lógico que pode. Acho que não. Se o São Paulo que queria trazer o cara por 6 meses, tudo bem, normal. Mas tinha que deixar o contrato até depois da Libertadores. Mas não é. É que o Cruzeiro aceitava essa condição. Aí ele ia pro Cruzeiro. Mas deixa aí, ué. Qual o problema? O problema chama Paulo Miranda, chama Edson Silva, chama Antônio Carlos e Lucão. Aí se o São Paulo for. O problema tem vários nomes. Aí se o São Paulo. Benjamin, faz ser chato. Se o São Paulo. Se você não tem opinião, você não tem argumento. Se o São Paulo for pra final, vai ter o Lucão, o Edson Silva, o Paulo Miranda. Não, mas aí talvez dê tempo. Talvez. Porque o Rodrigo Caio e o Breno, talvez até lá, estejam melhor. Técnica. O Breno, não acredito não. Os caras falaram que o Breno, antes de 6, 7 meses, não joga. Então, 6 meses, cara. Olha. Aí, ó, bacana o prazo aí. Já tá desde o começo de janeiro? Só quer ver tragédia. Não, não quero ver tragédia, não. Tudo que aconteceu. Ô, Benja, nós é tricolor, Benja. Nós não, eu sou Corinthians. Ele faz isso pro pessoal não ligar, entendeu? Você anda revoltado ultimamente com São Paulo. Tudo é com São Paulo, nossa. Eu não tenho personalidade, eu tenho, gente. São Paulo toda hora. Eu falei mal. O São Paulo conseguiu a contratação, foi uma porcaria. O São Paulo conseguiu ser uma merda. Tudo era chato pra você. Alguém ouviu eu falar que a contratação é uma porcaria? Não, o prazo é horrível. Eu falei o prazo é horrível, não. O Cacá trouxe o São Paulo, nossa, que porcaria. Eu falei, eu não traria jamais o Cacá pra cá. Nossa, aí o São Paulo foi lá conseguir um cara que bancasse. Ai... Pelo amor de Deus, amor, que absurdo. Está acabando com você, se Benja. Se fosse no Palmeiras, no Corinthians, nossa, ai, ai. Gostei, louca, dá o tapa, gente, aqui, parabéns. Eu respeito que o Mota é chapa branca. O Mota é chapa branca. Se fosse igual você, é chapa JJ. Você está defendendo o JJ. É, realmente, eu acabei de abrir o programa falando do Juvenal. Mas você paga pau pra ele toda hora. Vocês viram falando do Juvenal? Toda hora você paga pau. Cá, eu critiquei você o Dória. Você é chapa branca pra caramba. Eu, realmente, eu sou conselheiro de São Paulo. Então, eu sou adjunto. Mas vai ver onde você conseguiu essas. Verdade, sou assessor do Juvenal. Ué, é? Você paga pau pro JJ sempre, Benja. Não vamos mentir aqui. Alguém me viu falar mal do Dória? Não. Eu tô falando. Eu só falei que eu acho o seguinte: se o São Paulo for. Tudo que final... é com o São Paulo, você agora tá. Bota, você tá menstruado hoje, é possível. Não é, talvez não, é, gente. Cargo é cargo. Meu Deus. Ele precisa fazer isso pra ver se rola um cargo. Eu só falei que se o São Paulo. Eu tô falando de Juvenal Juventus, tô falando de Juvenal. Se o São Paulo. Só falei que se o São Paulo for pra final da Libertadores, não tem o garoto, o menino lá agora. É isso que eu falei. É uma observação pertinente. Eu falei que o jogador é ruim. Mota, você tá sangrando aí, Mota. Ah, coitado. É, o babá-ovo aí do JJ. É, eu falei de Juvenal Juventus hoje. Foi o Santos que não teve Ricardo Oliveira na final contra o Boca 2003, né, Argel? Era até a semifinal. Não, teve uma vez, São Paulo também não teve contra o Internacional. É, e o São Paulo porque também. Ele foi emprestado pelo Betis ou pelo... Betis. Isso. Pelo Betis. O Betis. Mas o Miller também não jogou uma final pelo São Paulo, né, Sombra? O Benja, parcialmente, ao meu ver, tem razão. Lógico, pô, se chegar lá na frente, você não vai ter um zagueiro. Falei que o menino é ruim jogador, mau jogador. O problema, talvez, é que é o seguinte, sem ele, talvez... cabeça, não tem nem pra pensar em chegar lá na frente. Essa é a questão. Não tem como fazer seguro. E aí, aí você entendeu? Qual não tem problema? Como fazer um seguro e jogar? Não. Mas a próxima vez que eu for fazer uma crítica, eu pergunto pro adjunto aí. Ó, oh, manda um WhatsApp pro Aidar. Fala, não, olha, então pergunta pro JJ o que você deve atacar hoje no São Paulo. Liga pro JJ e pergunta, ô, hoje eu vou atacar lá, viu? O que você quer? Eu ataquei o Aidar. Hã? Eu ataquei o Aidar hoje? Onde eu ataquei o Aidar? Não hoje, mas toda vez você tá falando mal do São Paulo. Eu não falei mal, eu falei mal do São Paulo. Você tem alguma dificuldade em compreender alguma coisa. Não, você chegou aqui e o cara só falei, trouxe o jogador, foi horrível. Eu falo do São Paulo. Eu falei que o Dória... Do São Paulo. Eu só falei que eu acho errado o jogador. Tá falando. É a mesma coisa do Corinthians. O Corinthians tem contrato com o Guerreiro e com o Sheik. Se o Corinthians for pra final da Libertadores, não tem nenhum dos dois. Tá errado. Eu mas posso criticar? Gente. Ué, minha opinião. Eu sou chapa branca criticar? De quem agora? Do Gobi ou do Roberto Andrade? Então, não sei. Cada você não tem argumento, moto. Ah, tá. Você que é mais tem. Bonito? Você liga lá pro Aidar e pede tua carteirinha, mais bonito. Mas a questão não é ter argumento ou não, são opiniões, gente. É lógico, eu só falei que eu não acho legal que se o cara for pra final, mas, ó, só isso. Na boa, hein? Ué, eu posso defender meu time, não posso? Não, defende teu presidente, a tua diretoria. Por que você mas defende? Nossa, você pode tá falar no... merda, meu. Arruma um cargo. Porque tem... Cargo. Arruma um cargo. Palavra feia. Aí, morta. Palavra feia. Pra cada erro de uma pessoa que fosse alimentada, a fome no mundo já teria acabado. Toma um cartão vermelho pra você aí. Ah, não, vamos dar mau exemplo aqui no estádio 97. Coisa feia. Continuando com as manchetes, agora vamos por nós mesmo, porque ele está afastado. Scream for me, Corinthians! Ah, meu Deus. O estádio é novo, mas o freguês é velho, Benjamin. Como assim? 9 jogos sem perder do porco. Os caras estão criticando o Oswaldo, mas tá errado. 9 jogos sem perder como do porco. Assim? Como assim? A culpa é do Domênico. O Domênico tá de férias, o Domênico tava numa maravilha. O Domênico voltou, a zica que tá. Ó, RG número 2. Vocês jogaram com um a menos com o time reserva e ganharam RG, o jogo. Ó. Fala, nos últimos, nos últimos 16 jogos, o Corinthians ele ganhou 8, empatou 7, perdeu 1, fez 21 gols e tomou 12. Caraca. Ou seja, isso chama-se supremacia. O time do Corinthians ontem aí, desfalcado, era um time misto sim, que apesar de pessoas aí falarem um monte de absurdos que não, vamos lá, pela conta. Ó, Fagner é titular, não tava jogando. Felipe, apesar de eu não gostar também, eu acho que Edu Dracena será o titular, mas o Felipe é o zagueiro titular do Tite e não tá jogando. Mas esse eu não considero. Mas esse eu não considero. Não considero, mas vamos lá. O Fagner, tá certo? O Fagner, eu vou queimar o Felipe porque eu acho que Edu Dracena vai ser o titular. Elias... Tá? Dois, Renato Augusto, três, Jackson, quatro. E Sheik. Mas sim. O Petros terminou o ano jogando. Não, mas o Tite ele já falou que não vai contar com o Petros na equipe titular. Tanto que o empresário queria que ele tanto que se vocês analisarem aí, o Tite ele pediu pra que o Lodeiro ficasse, tá certo? O Corinthians ele negociou o jogador com o Boca Juniors. O Tite ficou puto, mas pra manter a lógica e a coerência na escalação dele, ele efetivou o Jadson titular. Ou seja, hoje o Jadson é o titular do Corinthians. Então o Corinthians aí, com exceção do Felipe, que eu não tô contando como titular, mas o Corinthians tá desfalcado de 5 jogadores do elenco titular. Se isso não é um time misto, eu não sei o que em é. Em referência à quarta passada do jogo do Onsecaldo, você tem razão. É, não, mas a base do Tite, todo mundo sabe que o Tite, diferente do Oswaldo, ele não fica mesclando escalações. O Tite, ele tem aquele time base e é com aquilo que ele vai. Aí tem gente que é, o Arouca não tá jogando, o Cleiton Xavier não tá jogando. Assim o Wagner Love não tá jogando. Não posso contar com o Wagner Love, sendo que não tá nem inscrito. O São Paulo, o Messi não tá jogando. É óbvio. Você pode tomar como base, velho. E se amanhã o São Paulo contrata o Messi? Um dia virá. E se amanhã o São Paulo contrata o Messi? Não, o português fazia o Denner até hoje também. Você tem que contar com o que já tá lá. Tem que contar com o que já tá lá. Então, o Corinthians aí desfalcado, mostrou que tem qualidade, tem um elenco de qualidade, viu, seu Benjamin Mar? O time do Corinthians tem muita qualidade, tem jogadores aí do quilate do Bruno Henrique, que joga demais. O que eu falei agora também? Não, porque às vezes quando a gente vai falar de elenco, você fala, não, o Corinthians ele tem de 1 a 11 legal. Eu falei isso? O Bruno Henrique joga muito. É, o Corinthians ele tem, ó, botar as coisas que eu não falei. O Corinthians, ó, ele tem um jogador, é como o Bruno Henrique. Como eu falei com o senhor também, que o Sheik é um cara que não podia ter saído do Corinthians. Então, mas saiu porque o Mano Menezes não gostava dele. Como ele joga. Mas ontem aquele Mendonça fez bem a partida. Fez, não podia perder um gol. Steven Mendonça, como não? Ele chutou na mão do Fernando Praia. Você tá louco? Ele correu, meu. Oxigênio no cérebro, mano. correu que ele correu ali sem respirar. Vocês chegaram uma bola daquela pra definir bem, ele fez pra caramba. Eu gostei do Corinthians ontem, gostei muito da cena do Fábio Santos, do Danilo. Não vem depreciar o time, não. O lado esquerdo do Corinthians foi muito forte. Agora vou te falar, o Cássio foi expulso, na minha opinião, merecidamente. Foi moleque. Pra parar esse negócio, enche o saco. Que babaquice, né? É mania de jogador sul-americano. Nós aprendemos com os argentinos a fazer essas desgraças. Esse papinho que não viu a bola. E catimba, e desce, sabe? Para 10 minutos pra bater um lateral, uma falta, um tiro de meta. Busca. E eu concordo com você. Foi um ato infantil do Cássio. Ele poderia ter colocado aquele jogo ali a perder tudo. Ele poderia ter jogado o resultado no ralo. E o Tite deve estar dando uma curmida nele, uma carcomida nele. Ah, parece que no vestiário o Tite falou uma pá pra ele. Deve. Porque o Tite, na coletiva, ele até chegou e falou assim: olha, não tinha falado antes, mas ó, Fábio Santos e Guerreiro erraram. Contra o Once Caldas, mereceram ser expulsos, porque eles deram brecha. Tem expulsão. Tem expulsão que às vezes você não pode falar nada. O cara é o último jogador. O cara põe a mão na bola pra evitar um gol, tudo bem. Mas time de expulsão, idiota. Você tá jogando na casa do adversário. Você tá jogando bem. Você tá ganhando o jogo. Foi moleque. Vai fazer cera com 5, 6 minutos, 10 minutos do segundo tempo. Você sabe que tem um tempo inteiro pela frente. Eu também critico isso. Foi a mesma coisa. Pra quê? Foi demorar pra cobrar a lateral, tomou uma. Mas, ô, RG, eu acho que ali foi exagero do árbitro com relação ao Cicinho. Com relação ao Cássio, não foi exagero, eu vou falar por quê. Ele já tinha tomado o cartão amarelo. Eu vi. E mesmo quando tomou amarelo, ele ainda ficou falando com o árbitro, perdendo talvez mais um minuto de jogo ali, pra amarrar a porra de uma chuteira que ele poderia pedir pra um zagueiro fazer. Mas beleza, tomou amarelo. O que acontece? O jogador que é inteligente, ele vai lá e fala: opa, tomei amarelo, não vou mais dar mole. Fica esperto, não vou entregar o ouro pro bandido. O que aconteceu? O segundo lance em que a bola passou por ele ali, foi tiro de meta pro Corinthians, ele novamente retarda o início da partida. O árbitro vai até ele, pega e fala: tô de olho em você. Ele tá, beleza. O terceiro lance, RG, por mais que na hora que ele estivesse ali de costas e o Gandula jogou a bola e ele não viu, na hora que ele vira de frente pro campo, tá na cara que ele viu o lance. Ele viu, tá na cara que viu. O Cássio, ele quis desafiar o árbitro. Ele quis desafiar o árbitro. Ele quis testar o cara. Ele foi besta. Foi besta. Numa dessa, Portugal, na final de campeonato, ele coloca a vitória em xeque e quem sabe até o título. Então, às vezes, falta um pouco de inteligência para os jogadores. E digo mais, vamos jogar bola, gente. Esse negócio de ser é uma babaquice sem tamanho. Não é porque é do Corinthians, não. Pode ser do São Paulo, do Santos, do Palmeiras, do Flamengo, do Botafogo, qualquer clube brasileiro. E o cara que esse negócio de cera é uma idiotice. Mesmo porque o Corinthians podia ter feito o segundo gol, né, mano? Não, não é que ele foi bem, RG. O Vander Walter, velho, ele pode ser considerado um semideus também. É o nome do goleiro? Como assim, o Vander Walter? É bom pra caramba, Vander Walter. Pegar a bola que ele pegou com o pé, velho, com o pé. Parecia aquele jogador de vôlei, tá ligado? Que não alcança com a mão, vai lá com o pé e pega. É o Walter, e aí, parabéns, Corinthians. E aí a gente defende que o torcedor tem que ir no estádio. Vai lá e faz a mesma coisa que os caras fizeram na arena. E quebra a cadeira. Picha. E picha os banheiros. Um monte de idiota. Aí nós somos obrigados a falar o seguinte. Tem que fazer torcida única mesmo, tá vendo? Ó, mas o Paulo Nobre falou que o próximo clássico ele vai querer time único, que é pra não correr o risco de perder, é verdade. Eu defendi o time único. Vai entrar na justiça, isso aí, Paulo Nobre. Time único, pede time único, quem sabe você ganha. Primeiro contra o segundo quadro, já falei. Tem uma campanha, tem uma campanha aí, viu? Tem uma campanha aí, os caras querem pagar. Pra quê? Só executivo, hotel 16 estrelas. Pra quê? O Domênico viajar o ano inteiro de férias. Ah, é? Ele que gorou o porco? O placar do Estádio 97 informa... Alô, sou Beita, da rádio? É sim. É, eu queria pedir uma música. Qual música? Aquela lá do Chupa Palmeiras. Qual que é essa daí? Aquela lá, Chupa Palmeiras. Chupa Palmeiras. Na Arena Palmeiras, Corinthians 1, Palmeiras 0. Da última vez que o Palmeiras venceu o Corinthians, a Tam Miranda tinha peitos, em São Paulo tinha água sobrando, seleção brasileira de futebol era respeitada, Filipão também, Corinthians não tinha uma Libertadores, Fluminense e Botafogo também, o Corinthians não tinha um estádio, Fluminense e Botafogo também, o Tufão jogava no Flamengo, Roberto Carlos era vegetariano, São Paulo tinha o melhor estádio da cidade de São Paulo, eu era quem era uma criança, eu cheguei lá, botava todo mundo que ia jogar no Palmeiras. Sensacional! E o pior que é verdade, cara, tudo isso. Ai, vocês estão vendo um troço aí, eu tô liberado. O José já me liberou. Não, você fica. Você não vai embora. Não, Zé, acabei de fazer. Tô resolvendo uma coisa muito importante pra rádio. Por isso que eu não cheguei até agora. A sua presença até leva. Inclusive, a gente vai ter o Chupa Delivery. Hoje, não, mas não é hoje o Mano vai ligar. Hoje o Mano vai, a gente vai pegar um e-mail de um corintiano que mandou mas o eu, telefone e o nome do amigo sala. Palmeirense. Tadinho, e o Mano vai ligar pra mandar um chupa ao vivo no ar. Mas o Mano vai ser legal, vai ser legal, né, Mano? Você não vai joar muito, não, né? Não, vamos lá. É, daqui a pouquinho, chupa delivery. É isso aí. Domênico. Mas fala aí de nós aí. Quem você tá que fala. Quem tá falando de nós aí hoje? Eu. Não tem ninguém? Poxa. Não, tinha. Foi expulso. Mas eu tô de volta. Já? Não, já. Não deu 5 minutos, não. Não deu 5 minutos. Deu, sim. Deu sim. A última vitória do Palmeiras contra o Corinthians, o Marcos ainda era o goleiro. Acalmou, coisa linda. Vai, deixa o Mota falar, pô. Eu também não fica só pra ver se você acalmou. Também é chato. Você é louco? Fala vai. Do Palmeiras. E para de ficar dando bola. Fala do Palmeiras, vai, Mota. Fala aí, ô Motelho. O Oswaldo aí ficou meio irritado com as perguntas ontem, né? Uma delas que irritou muito. Quem tem que ficar irritado com ele é o palmeirense. Gostaria de tempo pra trabalhar. Dudu, né? Porque o Dudu na reserva. Eu também gostaria de saber. E ele falou assim: eu sei o que eu tô fazendo. Então nós estamos ferrados. E o Michael Leite entrou, o ataque... Ele falou que o jogador tá desgastado, eu vou dizer uma coisa... Ele falou que achou que o jogador não tá 100%, por isso que eu vou dizer uma coisa com toda a honestidade do mundo. E vou... Eu falei antes, quando ele já tava contratado, eu não me lembro se foi no final do ano... Não, no começo do ano não tava, foi no final do ano. O que eu falei aqui, Borduga? Você deu um grito. Você deu um grito. Não, Paulo Nobre, não faça isso. Falei, não falei, RG? Pode pegar a gravação. Não é treinador de futebol. Desculpa, não, o Palmeiras pode até vir. Olha, posso queimar minha língua com ele. Duvido que vou queimar minha língua. Não é treinador para um time de futebol. E eu vou dizer uma coisa para vocês: é um time em formação. Não tem nada para ficar desesperado, o torcedor. Tudo bem, você perder para o Corinthians é ruim perder. Eu, por exemplo, não gosto clássico, de perder. Né? Eu posso perder para qualquer time. O Corinthians eu não gosto de perder. Mas é assim: mas o treinador é um time, ajudou a perder. É, ajudou e o time está totalmente. É um time completamente novo. Né? Mas só perdeu para o campeão da Libertadores 2015, viu? Não sei. Mas é um time muito bom do Corinthians. Não é ruim, não. Ele é bem informado. Não, é excelente. Esse, não é muito bom. Esse menino aí novo aí que chegou, como é que chama? Mendonça? Mendonça. Ele é bom jogador. Bom, pelo Steven Mendonça. Pelo menos eu vi um jogo. E né? É banco, hein? Ele é fumaceiro, hein? Mas é um bom jogador, mano. É um bom jogador. Tem tudo para dar certo. Ele é displicente, mas é bom. Ah, não achei, não. Ué, tentou dar um rolinho na frente da área do Corinthians, perdeu a bola, o Ralf comeu o toco dele, velho. Mas tem que tentar individualidade, mano. Tá mas não na frente da área, Portugal, tá maluco? Não, na frente da área do ataque, eu pensei. Não. O nosso zagueiro fez uma cagada. Mas ali não foi displicência, foi ruindade, né? Foi, é ruim. Aí esse Vitor aí, com toda a honestidade, ele pode, alguns podem achar que ele é bom tudo, mas eu acho que ele é um bom reserva. Eu acho que tem acho, que dar tempo pra ele, viu? Não, não tem que dar tempo, porque cara que pipoca em contra clássico não dá pra dar tempo nenhum. Ele tava jogando bem, Dom. Não, jogar bem, vovó, jogar bem contra 15 de Piracicaba, contra o Aldax, contra essas pragas, eu jogo bem. Se eu ele começar tava acabando com o ele não estava acabando com nada, vovó, não se iludam. Não se iludam. É um bom reserva pro Natan. O Natan tem que voltar da seleção brasileira e ser titular absoluto desse time. Natan e Tóbio. Essa é a zaga do Palmeiras. O Palmeiras ontem teve. O Palmeiras teve alguns desfalques aí. E esse é um desfalque muito importante. O Natan é um grande jogador. É um menino que chegou da base, com autoridade. Eu tô falando bobagem aqui ou não? Não. Pegou o time numa desgraça da Série B e jogou bem, mano. Porque é difícil um menino da base chegar e se destacar com o time numa desgraça. Porque o Benjamin mesmo falou outro dia. Quando tá pra cair pra segunda divisão, mete a molecada, né? Aí meteram um monte de moleque. E tem uns destaques bons da molecada, que é esse Natan. O Renato, que vem jogando aí, entendeu? O menino Ala, que também tá lá na Seleção Brasileira, o João Pedro... Sabe, são meninos que estão na seleção. Mas jogou. Eu acho, honestamente. Zagueiro, mas o Fernando Prass não no passe. Mas você não acha que ele tinha que ter gritado? Quando ele deu a bola pro zagueiro e olhou e o cara veio atrás, tem que gritar o ladrão. Não sei, Sombra. Mas o goleiro deu passe, Sombra. O zagueiro pensa, tô soberano no lance. Quando o goleiro levanta a cabeça, ele vê o jogador do Corinthians correndo. E devia ter gritado. Não tava lá. Você grita, ô ladrão. Ô, Dodô, só na informação que jogou já. Teve jogo treino agora. Vamos falar de que já ganhou o jogo, já recuperou. Viu? Olímpia, boa tarde. 3-0 já ganhou do São Caetano. Agora teve jogo treino. Teve jogo treino. O Palmeiras já se recuperou. O time reserva. Colocou o cara. Foi placar pro São Caetano. Não, então só pra falar. O Natan e o João Pedro já jogaram hoje. João Pedro. Outra coisa, o Oswaldo de Oliveira. Presta atenção. Oswaldo de Oliveira, presta atenção. Presta atenção. Você não pode vir a público e falar aí o que você falou. E eu tô preocupado com relação a isso. Nós temos lá o Michael Leite, que foi reaproveitado. E me parece que você tá gostando bastante desse cara. Ele é fraco. Não é, Michael Leite, não dá pra ser titular do Palmeiras. Não dá, não dá. Não dá pra ficar no grupo, eu acho. Não dá. Você tem um menino da base promissor, que é o Gabriel Jesus. Que vai ser que cortado. Que marcou gol. Que vai ser cortado. Eu ouvi dizer que ele não vai relacionar ele pro Paulista. Você tá de brincadeira. É o campeonato que o cara tem que jogar, mano. Ele tem que pegar esses times aí, Rio Claro. É, sei lá. É capivariano do cacete, sei lá, capivariense, sei lá, o cacete. Capivariano. É. Essa porra. Aldaxos, aí, essas merda aí. É, tem que pegar. É uma porcaria. É uma porcaria. É verdade, é sensacional. É fantástico o time. Mas tem que pegar esses times, mas não importa, mano. Tem que pegar esses times pra jogar, pra pegar. Né? Pra pegar um. O menino tem que sair jogando com esses caras. Sim, Portugal. E vou dizer uma coisa: o Palmeiras vai ser muito modificado. Esse time que jogou ontem, pra mim, é time reserva. Esse time aí. Tem vários jogadores que, no meu ponto de vista, não, eles são reservas, são elenco, é o elenco do Palmeiras. Vai jogar, eu acho que o prazo, eu não sei se, eu acho que o prazo fica, porque o Oswaldo adora o Aranha, né, porque vem do Santos. Eu também. Eu tenho minhas problemas, mas eu acho que o prazo fica, acho, porque eu acho que os dois são de um grande nível, são dois baita goleiros, entendeu, tanto um quanto o outro. Eu acho que o prazo fica, mas o Arouca vai entrar nesse time, vai dar uma modificada no meio de campo. Você tem aí o meio de campo que vai ser formado por dois meias que estão aí. Um joga quando quer, parece aí, né? O Valdívia. Mas tem que jogar, Valdívia. Tem que voltar a jogar bola, hein? Que nem você fez o ano passado, que fez de tudo pra voltar. Tem que jogar. Tem previsão de volta? Não sei, mas tem que jogar. Mas ele informa, ele é o titular, desculpa. Ele é o titular desse time. Valdívia de um lado, Cleiton Xavier do outro lado. É um baita meio de campo. Com Arouca, formando, sei lá, Arouca e Gabriel... Ou Arouca e... Aquele qualquer Renato. Um, Renato. Amaral é o melhor. Qualquer um. Já viram meio de campo, não é, Benjamin? Já viram meio de campo Gabriel de um time grande. Gabriel foi bom ontem, viu, Dodon? Eu acho que esqueceram de contratar o atacante, né? Aquele cara que faz gol. Porque, assim, esse Leandro... Esqueceram ou não tem? O Leandro Pereira, que era Leandro Banana e virou Leandro Pereira... vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não preciso ver mais jogos, não. Ele é, talvez, até... Eu não preciso ver mais jogos. Eu acho que ele é... um pouquinho, ou igual, no mesmo nível, pior do que o Henrique que tava lá. E foi pro Cruzeiro. Ou tô errado, esperar, gente? Eu acho. Tô errado, não? Jogou na Portuguesa e é ruim mesmo. Não, eu sempre falei que ele é ruim. O Henrique, quem é melhor? São equivalentes. Mas o Henrique tava já habituado, fazendo gols. Você vai ver se Rafael Marques. Sim, esse, eu vou esperar. Esse é dose pra elefante. Ruim. Não sabe matar a bola, Domênico, Rafael Marques. Então, não então sabe assim, matar a bola. Aí, Leandro Banana, na minha opinião, ele é fraco. Ô, sombra, o cara mandou eu não esperar. Eu acho que eu não tô errado. Então, assim, Domênico, faltou. O cara falou que o ataque do Palmeiras hoje é uma vitamina. Michael Leite e Leandro Banana. A avó já tinha falado isso. É uma vitamina que não vitamina ninguém, né? Isso aí a vitamina fortalece. Isso aí não tá fortalecendo ninguém. 1 de janeiro, viu? Mas o time tá... Claro, não adianta... Não, não de você. Nem tu, olha aqui, Eu tenho que pedir pro torcedor, gente. O torcedor tem que continuar indo ao estádio, enchendo o estádio e dando moral pro time. O time está em formação. É difícil de um time pegar a liga rapidamente. Ele é difícil. Mas acho que com alguns jogadores que são muito bons, acima da média, inclusive, que é o caso do Valdívio e do Cleiton Xavier, vai dar um caldo bacana nesse time, junto com esses outros jogadores que chegaram. O time está em formação, tudo bem? Não poderia ter perdido, mas ainda é a terceira rodada do Paulista. E... meu medo é o Oswaldo, cara, juro por Deus. Mas, ô Domênico, o Oswaldo foi bem, vou falar onde. É igual ter um cara que dirige um Fuscão e você joga na mão dele lá na Mercedes. Não é muito cedo pra criticar. Ah, eu não gosto dele, mas, ô Domênico, não dá. O Oswaldo, ele foi bem na coletiva, eu vou falar onde ele mandou bem. O que me assusta do Oswaldo, desculpa, mano, Benjamin, só respondendo, o que me assusta nele, ele vinha e falar, tem 21 inscritos no Paulista, você pode inscrever 28, e ele não vai dar chance pro moleque da base. Que é, no meu ponto de vista, Benjamin, ele é melhor do que o Leandro Pereira, ele é melhor que o Michael Jesus. Ele pode não ser o nosso. Agora, o Gabriel tem que ser inscrito, hein, Dodô? Não é verdade, vovó? Tem que ser inscrito, ele não pode, Benjamin, deixar o Michael Leite inscrito e não deixar o Gabriel Jesus. Não pode, desculpa, isso, não pode. Isso, não pode. Isso eu também concordo. Então, como ontem também. Não pode deixar esse Rafael, que você falou que é uma porcaria, esse não sei. Ele pediu. E o menino da mas base... Mas ele mandou bem quando ele defendeu o Vitor Júnior. Vitor Júnior. Não, ele pode dar moral pro cara. Não, Domênico, o Vitor Hugo, ele chegou lá pra assumir o erro na coletiva, ele chegou mesmo pra assumir a culpa, ele falou que o resultado ali foi ruim, porque ele acabou falhando. O gol foi dele. Ele falou que ele entregou o ouro ali, mas aí o Oswaldo pegou e falou, não é que você perdeu, nós perdemos. Ele chamou a responsabilidade, bateu no cara lá, tá certo, pegou, chamou pra ele, lógico. Porque querendo ou não, Domênico Gato, o grupo vê essas coisas também. Por mais que o jogador saiba que ele foi o fator principal para a derrota do clube, ele entregou a paçoca ali dentro da área do Palmeiras, ele ia assumir a culpa, tá certo? E o jogador também foi homem aí de chegar na mídia lá e falar isso daí. Mas o Oswaldo chegou lá e bancou o cara. Pegou e falou, nós erramos, nós perdemos juntos. Pô, mano, mas o mínimo que o zagueiro podia fazer era assumir. Não, tudo bem, Sombra, mas tem zagueiro que sobe direto pro busão e fala, vou seguir minha vida, tá ligado? Tem zagueiro que se esconde. O cara foi lá pra dar a cara a tapa e o Oswaldo cobriu a dele. Mas acho que não deve ficar mal, rapaz. O torcedor do Palmeiras, lógico, tá pé de raiva, porque perdeu pro Corinthians no estádio novo. Palmeiras de 5 jogos já perdeu 3 lá. Apesar que isso não foi só o Oswaldo. Mas eu vou dizer algo pra você, gente. Eu acho que os caras estão exagerando demais. Eu, por exemplo... Mas que cara? Porque eu soube hoje que já tem uma pressão interna dentro do Palmeiras absurda em cima do Oswaldo Oliveira. Chama até aquele corintiano lá. Primeiro que o Oswaldo Oliveira não é corintiano. Não é corintiano. Oswaldo Oliveira é carioca. Não é porque ele dirigiu o Corinthians em 99, 2000. Eu estou falando de 15 anos atrás. Ele é um tipo de contratação que já chega avisado. Eu vou dizer um negócio pra você. O Corinthians hoje, é muito mais time que o Palmeiras. Como o São Paulo também é. Porque o Palmeiras está montando um time totalmente novo. Tá certo? Eu também acho que algumas coisas ele errou. Por exemplo, eu não teria tirado o Alione ontem. Pra mim, o Alione tava jogando um bolão. Estranho. Aí é uma boa questionamento que você fez. Eu não teria tirado. Eu também não. Eu só acho que fazer essa pressão no terceiro jogo do Campeonato Paulista, sendo que o cara tá montando um time novo. Mas clássico é isso, Benjamin. Por isso que eu falo, Corinthians montando, e Palmeiras é um capítulo à parte do campeonato. Montando um time novo. Os melhores jogadores, na minha opinião, nem entraram ainda. Concordo com o Benga, hein? Eu acho que é o seguinte, tudo bem, é frustrante perder pro Corinthians na arena, lá no Estádio Novo. É frustrante. Mas, pô, calma. Não, mas não tem, não, eu não vi nenhum torcedor. Não, mas tem lá, desesperado internamente tem pressão, sim, eu soube hoje. Não, mas tudo bem, pode existir a pressão e essa pressão vai ter que ser... O Oswaldo vai ter que acostumar, hoje deve estar acostumado com isso. Ele tá treinando um dos maiores times do Brasil, você tá de brincadeira? Ele tem que ter. Ele perdeu dois jogos, beleza? Por exemplo, o Vitor Hugo. Ele perdeu dois jogos, o Palmeiras hoje tem 3 pontos. Né? Hoje o Palmeiras não tava nem classificado no Paulista, você tá de brincadeira? Como assim? Ele perdeu. O Luz é líder do grupo. A crítica. Não, Portuga, mas pode ser, não importa. Você até pode classificar em segundo, não tem problema. Mas tem que classificar. A crítica é em cima do Oswaldo, mas o Vitor Hugo teve um erro ridículo. Claro. Ridículo. Sim. Ridículo. É, foi bizonho. Foi uma coisa estapafúrdio com o erro. Então, é o meu medo de deixar um jogador. Mas agora não pode queimar o cara do mesmo. Não, queimar, mas calma. Eu não tô queimando ele. Pode queimar, tem que ser um grande zagueiro. Ele é novo, gente. Foi um erro. Então eu vou repetir. Então vamos lá. Eu não estou queimando o Vitor Hugo. Eu acho que o Vitor Hugo é um bom jogador. Só tá buscando. Ele é um jogador que vai ser reserva do Natan. Se eu sou o treinador, o meu titular é o Natan. É Natan e Tobi, a zaga. Preferência, pô. Mas não é, são os dois melhores zagueiros que tá. O Jackson e o Vitor Hugo é pra você compor elenco. É o elenco do Palmeiras. Ele não pode ser titular. Ele pipocou num lance, num jogo, que vale só 3 pontos. Mas é o Corinthians, porra. Ele não pode. Tá marcado, o primeiro jogo da arena, tal. Mas... Portuga, ele não, pô. Zagueiro bom, já me dizia o meu pai, zagueiro bom é aquele que mete o pé na bola pra tudo quanto é lado, menos pro gol dele. Enfia o pé na bola. Ele tá vendo o cara correndo ali, Portuga. Mas, ou não vê? Por isso que eu disse, talvez tenha faltado comunicação. Ele tá vendo o cara que nem um louco vindo pra pegar a bola. Chuta pro lado. Chuta pra lateral. Dá pra voltar. E outra coisa, eu detesto esse tipo de lance aí que o Palmeiras fica recuando pra goleiro, hein? Não existe esse... Ó, jogo de futebol é pra frente, não é pra trás. Pra trás é caranguejo que anda. Não é jogo de futebol não é pra trás, é pra frente, porra. Não deu. Não joga pro goleiro. Sabe por quê, gente? Olha, é o meu ponto de vista. Pra mim, goleiros são feitos pra pegar bola com mão, não com pé. O cara não pode ficar trazendo bola pro goleiro. É chamar gol. Chamou gol. Desculpa. Você trocaria o Aranha pelo seu Fernando Prass? Não trocaria o Aranha pelo Fernando Prass, porque o Fernando Prass, pra mim, é um baita goleiro. Eu só acho ele um pouco espalhafatoso e soltar bolas, assim, né? Solta toda hora. Mas ele salvou ontem. Pancada nele, ele espalma. Ele espalmou bonito. Mas que ele não tem confiança no braço. Não é isso. Lógico que é. Ele foi bem ontem. Ele não confia na dobradiça. Mas ele reparte um pouco além da... Olha, o Prass não teve culpa no gol. Claro que não. E o Prass salvou o Palmeiras de tomar mais 2. Um deles, não me lembro se foi o Petros que chutou, e se ele não tira de pontinha de dedo, a bola entra. E a bola ainda bateu na trave. Então, ele salvou o jogo ontem. Então, mano, mas ali era gol. Não, ele chutou, goleiro, ele chutou bem, o Prass se jogou, pegou de pontinha de dedo e tirou. Outra lá foi contra o Mendonça, que veio na cara dele, e ele meteu e fez uma baita gol de defesa. Agora, querer trocar o goleiro por causa de quê? Não, não tem que trocar nada. É que talvez ele não esteja confiante ainda na lesão dele. Ele tá, né, muito bem confiante. Só uma informação, Um abraço rapidinho pro meu tio Pedro, que tá fazendo aniversário grande hoje, Palmeiras. Tio Pedro. Valeu, tio Pedro. Valeu, um abraço. Só uma informação, o Cruzeiro acaba de fechar a contratação do Henrique, o centroavante da perna de pau. Beleza. O artilheiro, o Sobral, o Palmeiras. Só um negócio, olha como tem clube que faz ideia legal. Olha só, parabéns pro Inter. Vocês viram isso aqui? Não. Ó, tá aqui no UOL. Inter de Milão? Inter de Porto Alegre. De Limeira? Porto Alegre. O Internacional irá criar um setor no Beira-Rio pro próximo Grenal no 1º de março. A ideia consiste no seguinte: um torcedor do Inter comprará o ingresso para o setor misto e poderá levar um rival. A dupla terá de entrar junta no estádio. O plano é fomentar a ida de famílias e grupos de amigos ao clássico. Sensacional. Aí põe aqui entre aspas: as pessoas de bem estão sendo afastadas do estádio. O que a gente quer é inovar, juntar representantes. A gente viu essa convivência na Copa do Mundo. Não vamos mexer na área de torcedores do Grêmio. Haverá ingressos vendidos pelo clube. Estamos tentando criar um novo setor, um setor misto, de Alexandre Limeira. Setor do bem. Vice de administração do... Parabéns. Vai ser de 1.500 a 2.000 pessoas. Foi isso que eu falei sexta-feira. Agora, ô Benja. Baita ideia, legal. Baita ideia, porque aí, lógico, sugere-se que apenas vão as pessoas que estão ali pra torcer, não pra brigar. Só tem um problema. A gente vai ter que criar a rua, o setor de rua do bem também. Onde só passam as pessoas que não querem brigar. Mas se a polícia escolta os vagabundo... Os ônibus e os vagões de metrô, onde só vão as pessoas que não querem brigar. Se a polícia escolta o vagabundo, por que não fazer um reforço ali na rua? Era uma boa. Tem Por isso que eu falei sexta-feira. Aí, com relação a... Sensacional isso aí. Isso é marketing, isso é inovar, isso é ter ideia bacana. Aliás, o Inter, ninguém dá muita atenção... O Inter dá um show de bola, né? O Inter dá um show de bola. Foi o primeiro clube a ter o maior número de sócios torcedores. Mas nós vamos passar eles. As ações de marketing do Inter há muito tempo são extremamente... são ótimas as ações do Inter. O clube conseguiu também reformar o seu estádio e deixar o estádio super legal. Parabéns ao Internacional. E com relação a... não é uma Arena Corinthians, vai quebra o galho. Viu? E com relação à pancadaria que aconteceu... Isso já estava crente que ia acontecer. Quando eu falei de torcida única, era com relação a isso também, no meu ponto de vista. Vou falar de novo, é o meu ponto de vista. Eu sei que vocês estão contra, vão falar um monte. Não, mas ninguém vai replicar, fica tranquilo. Mas o meu ponto de vista é esse. Se tivesse torcida, era a única chance de tentar acabar com a violência, era esse jogo aí que começou o papo de torcida única. Agora, velho, agora acabou, descambou tudo, tá tudo uma desgraça. Com relação a quebraram, a gente falou, né? Quebraram todas as cadeiras lá do lado do Palmeiras, picharam banheiro lá, a torcida do Corinthians. Vamos ver se eles pagam também, né? Que nem fizeram, né, Paulo Nobre? Não, o Palmeiras não vai pagar. O Palmeiras vai pagar. Porque no primeiro jogo, o Corinthians não aceitou que o Palmeiras pagasse, apesar do acordo. Não aceitou? O Corinthians não aceitou e agora o Palmeiras não vai cobrar o Corinthians. Vai pagar para dar vitória. Então continuem assim com torcidas variadas, com 15%, 5%. E vamos com quebra-quebra e vamos gastar dinheiro, gente. Vamos aí, né, pra... É. Vai. E você, sabe quem é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação? É o César Cielo. A marca, 20 segundos e 91 centésimos. Um recorde difícil de bater, não é? Mas quer saber? É difícil de bater mesmo. É o preço da HDI. Por isso, não faça o seguro do seu carro sem contar com a HDI. Vai por mim, acesse hdi.com.br ou fale com seu corretor e peça a cotação da HDI. Com a HDI você fica protegido até do risco de pagar mais. Vai correr esse risco? Não vai, né? E tem mais, com a HDI você economiza dinheiro, mas também economiza tempo. Bateu o carro? É só passar no HDI Bate Pronto. Em poucos minutos, você sai com autorização para o conserto. HDI Seguros. É de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97, que também tem oferecimento do Grupo Esser Narigues. Olha só, amigo, você está procurando um investimento seguro aí? Então invista nos melhores imóveis de São Paulo com a qualidade, a segurança e a valorização do Grupo Esser. E olha só o que a Esser separou para você. Olha, Hyper Home Design, no alto da Boa Vista, são estúdios de 31 metros quadrados em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Tem o VIP Augusta também. São estúdios de 29 a 34 metros quadrados que fica na Rua Augusta, esquina com a Caio Prado, pertinho ali do Mackenzie. Você que mora na região da Liberdade, se liga no Startup. São apartamentos de 41 e 58 metros quadrados com suíte pertinho da estação São Joaquim do metrô. E você da Zona Leste, olha só, vai conhecer o charme da Vila Domênico Gato, ali na Vila Prudente, um apartamento de 58 metros quadrados com suíte, pertinho da estação Vila Prudente do metrô. Quer saber mais? Liga lá, 3066-0900, 3066-0900, e não fique de fora. E não esqueça, lançamento é Esser. Acesse o site esser.com.br e conheça as outras oportunidades de investimento ou moradia que a Esser preparou para você. Um abração para o Rafa, para o Alan Hor. O Rafa Hor me disse hoje, falou, avisa aquele cético do Sombra, ele mandou um WhatsApp. Eu? Ele eu passei em frente o Hyper no sábado. E o Hyper Home Design? Sim. É legal, né? Ali na região de Santo Amaro. É, muito legal. Ele mandou avisar você que o Luiz Fabiano passará o Chulapa ainda em 2015. Ainda em 2015? É. Bom, olha, se ele passar ainda em 2015, odeia o Sombra. É porque será um grande ano, não tenho dúvidas. Mas precisa melhorar. Estádio 97, vamos trazer o primeiro ouvinte, 32847097. Daqui a pouquinho o Mano vai mandar um chupa delivery aí, é o primeiro chupa delivery do ano. Vamos ligar aí para um palmeirense que foi indicado por um corintiano. O Mano vai tirar uma no ar ao vivo para todo mundo ouvir. É o chupa delivery. E você, santista, você, São Paulino, pode mandar também o seu e-mail aí para chupadelivery@97fm.com.br. Santista, mande o nome e o telefone de um São Paulino. São Paulino, mande o nome, o telefone, o santista. Se tiver derrota, já sabe quem vai chupar, não é? É. Então vamos lá. 3284-7097. Ouvintes que vem no oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Boa noite. Alexandre. Ó, Alexandre. Alexandre do quê? Alexandre Rodrigues Arruda. Quantos anos, Alexandre? 39. 3.9. Hoje, Jorge. Hoje? É, comendadores complicando cada dia mais. Não hoje eu não sei, mas tem um técnico aí que eu acho que vai precisar de muita Arruda, viu? Pra... Lá do mundo de Osh. É, vai precisar mas, de... então eu conheço lá em Sobrão. Estou precisando precisando de reforços e querendo fazer mas não adianta trabalho. Quando tem os caras você não põe pra jogar. Mas o Michael estava num ritmo melhor que o Dudu. Mas você entendeu, né, Domênio? Quem? Vai Arruda, precisa arrudar. Vai precisar de muita Arruda. Alguém arruda ele, Eu não sei se é Arruda, viu? Acho que é mais conhecimento futebolístico mesmo. Eu tava ontem transmitindo o jogo. Meu poder é que conhecer um pouco de futebol. Eu tava ontem do jogo. Você tava transmitindo ou tava comentando? Não, Lucio, eu tava ontem. Você não sabe onde você tava. Você não sabe onde você tava? Da hora, hein, meu. Parabéns pro Palmeiras, bela vitória. Foi o Corinthians que ganhou. Cara, o Evair, eu vou falar pra vocês, meu. Eu já disse, o Evair sempre dá sorte contra o Palmeiras. O Evair, ele pode jogar faz tempo. O Evair ganhou, mas foi lá, vai 20 anos já. Foi, né? Foi. É que o Palinha não tava bem outro. Quem? Quem? Palinha. O Palinha jogava no São Paulo. Então, não jogou bem. Teve o Palinha do Corinthians. Ah, não. É. E eu gosto de Palinha também. Você gosta de Palinha? Acesa. Olha lá, tá bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ah. Deu saudade? Pra caramba. Mas muita hoje, saudade. Pau, você trocava de Amaia? Ah, quando pode vir? Qual é que eu vou buscar no Rio de Janeiro? Tá vendo o que eu falei? Que eu meu, trabalho, não dá. Domenico, que esse elenco era campeão brasileiro no final do ano. Que esse elenco aí já era campeão brasileiro. Já no final do ano batia campeão brasileiro. E você foi sensacional ano passado. Obrigado. Você... Fui profissional, já mudei meu conceito com você de novo, Luchinha. Obrigado. Mas ele ajudou o Palmeiras caído a toda vez. Não foi ele. Qual que é o bairro que você mora aí? Eu moro no Jardim Marília. Marília. Jardim olha, eu vou dizer Marília. Um negócio. Marília. Marília que perdeu na estreia aí, perdeu pro. Foi. Corinthians. Mas foi, olha, se é o que eu conheço, é ali perto da Cidade Líder, ali Zona Leste. Se é o Jardim Marília, é o mesmo que eu frequentei muitos anos. É o mesmo? Esse é o GPS mesmo. Chupa aí, adjunto. Atropelou, hein? O pai ali junto. Bolinha chinesa. Valeu, chapa branca. Bolinha tá bom, chinesa. E o time, brother? Todo poderoso. Zona Leste, né? Corinthians? Meu pai. Ó, amigão, antes da gente falar do clássico de ontem, o Roberto ele foi eleito aí o novo presidente do Coringão, hein? É, o Roberto Andrade. Falar nisso, tem que dar um replay aqui. Que sexta-feira eu falei pro Citadini aqui na frente dele, falei, Rock, eu errei só na data. O Corinthians vai anunciar o Wagner Love amanhã. Ô, beija, você tá louco, isso aí não existe, não. Não tem nada disso aí, não. Falou, errei, que ia anunciar sábado, não sai na sexta-noite. Ah, mas aí eu nem culpo você o Rock, porque se o Rock estivesse defendendo a situação do clube, eu acho que iam estar passando ele para trás. Pelo fato dele ser oposição, ele não participa diretamente da... Ah, eu da sei, mas ele falou, não acredito, isso não existe. Não, porque se o cara tá na situação vale tudo, e o pessoal meio que tá iludindo ele, deveria estar por dentro das coisas ali e tudo bem. Eleição vale deveria tudo. Ter tomado, não, mas... nesse caso, Benja, por ele ser da oposição, eu acho que ele não é obrigado a saber. Você acha que só veio, você acha que só veio por causa da eleição, Benja? Não. Já tava engatilhado. Mas a negativa dele, Benja, também faz parte da estratégia dele. Lógico, ele não vai... Muito bem, é pra você ir embora, viu? Não, como assim? Vai embora não. Você vai, ó. Fica aí. Você não vai, você vai ficar aí tomando pinga lá na festa. Pra gente resolver um papo aí. Não, mas você vai, mas volta quando? Eu estou dizendo que o Palmeiras quer que você saia de férias o ano inteiro, hein? Ah, então aí, os caras estavam tudo bonito. Faz mal, deixa ele aí tomando binguelado o programa inteiro. Mas se você torcer pro ano do Palmeiras, o Domenico é imprescindível. Não, faz mal. Vai ficar aqui. Já ficou muito tempo de fora. Benjamin, avisa os torcedores aí. Não isso, não, hein? Avisa os caras. Eu tô fazendo a brincadeira, Domenico. Não, avisa os caras aí. Avisa os caras aí. Que eu perdi gol, cara a cara, eu que entro em campo, eu que contrato, eu que faço tudo. Então a culpa é minha, só minha. Tá? Mas ô amigão, avisa, avisa ele. Não, a tua parcela de culpa não é 100%. Alô? Não, é 100%. Não, é 100%. Você trouxe aquela carga negativa. Ô amigão. Aquela nuvenzinha, né? Oi, entre Roberto e Citadini, você votaria em quem? Cara, eu acho que o Citadini também, na minha opinião, aí acho que seria um ótimo presidente pro Corinthians também, mas eu acho que hoje aí eu votaria no Roberto de Andrade. No Roberto? Acho que ele tá com ideias novas aí, né, pro Corinthians. Aí, eu ouvi o dia que ele falou na rádio aí, e eu daria meu voto de confiança pra ele aí, nesse mandato aí. É, eu espero também que o Roberto consiga fazer uma boa administração, né? Vai ser difícil, porque o Corinthians ele tem alguns problemas financeiros aí, a coisa tá apertada lá, mas vamos torcer pra que tudo dê certo. E com relação ao jogo de ontem, amigão, gostou da postura do Coringão com o time misto? Cara, adorei, cara. Sensacional, ainda lá no estádio dos caras lá, né? Porra, cara. Foi... Tem muita gente aí que falou que eu acho que não achou o jogo tão bom. Eu já penso ao contrário, eu achei um jogo bom aí, pede as circunstâncias aí também que aconteceu, cara. Eu acho que atrapalhou um pouco também. Eu não tenho ainda a certeza se o Cássio viu a bola lá ou não, né, no lance. Mas eu acho que atrapalhou um pouco pro Corinthians aí o segundo tempo com a expulsão do Cássio, né? Que eu acho que o jogo... Seria melhor ainda o segundo tempo, o Corinthians, o Palmeiras, eu acho que ia ficar atacando, o Corinthians ia atacar mais o contra-ataque. E o Corinthians deu uma segurada depois do caso, né? A não ser aquela bola lá do Mendoza, lá do Mendoza Bolt, né? Opa, você viu, velho? Gostou do Mendoza, velho, num clássico? Então, cara, mas que finalizar aquele gol, né? Mas tudo bem, valeu pelo lance dele lá, a gente viu que ele é um cara rápido, né, contra-ataque. Mas eu acho que foi um bom jogo, sim, teve alternativa, bastante lance com os dois lados, teve bola na cara dos dois lados aí, né? Mas eu gostei da postura do Corinthians, sim, cara. A gente tem que saber como é que tá os caras também que tá no banco, né? Se os caras estão alinhados aí também. E o rei dos clássicos aí deixou o dele de novo, né? Opa, com certeza, velho. Danilo. Brincadeira, né? E diga-se, é impressionante. E diga-se de passagem, eu não sei se o replay tá aí. Tem o replay já aí disponível? Replay. Tem o replay já selecionado aí? Porque quem manja, replay? Manja, velho. Peraí, vamos ver. Pera quem aí. Manja, manja. Replay do estádio. Replay. Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Mas, ô, amigão, pra domingo aí, ó, possivelmente o Corinthians ele vai jogar com Cássio no gol, Edilson na direita, Edu Dracena e Gil na zaga e o Fábio Santos na esquerda, já que foi expulso, né? Ralf, Bruno Henrique, Jadson e Danilo e na frente, Mendoza e Guerreiro. E o Danilo faz gol nesse jogo, crava aí. E o Danilo faz gol nesse jogo, crava aí. Isso sem falar que o Corinthians se secar, você falou vai ser 4-0. Com certeza. Ele só errou na escalação dele, o Jadson. Só o Jadson ele errou, que não jogou. Foi, mas de qualquer forma, velho, isso prova é que o Petros entrou aí no lugar dele. No lugar do Jadson. Mas isso prova que eu não sou apenas um rostinho bonito na mídia, não, velho. Eu tô aí, tá certo, acertando a dar com pau, RG. Tem muito cara que se acha pra cacete, ah, eu sou consagrado, sou isso, sou aquilo. Não acerta um décimo do que eu acerto durante o ano todo. Tô aí, ó, jorrando em todo mundo. Mas, ó, amigão. Tá 100%, mano? Com certeza, RG. Por enquanto eu tô. Mas o Danilo é um cara predestinado, hein? O cara pra fazer gol decisivo, hein? Impressionante. O Corinthians tem dois jogadores, são dois jogadores mais velhos que são imprescindíveis hoje. É o Danilo e o Sheik. Com certeza. Vocês não veem também uma importância muito grande? Eu não sei, eu como adversário vejo. Fábio Santos. Também. Fábio Santos, ele é de uma inteligência tática. Ele não é um mega jogador, Mas ele tem uma inteligência, um posicionamento. Ele é muito inteligente. Ele é muito regular, e eu vou te falar, o Fábio Santos, ele pra mim, ele me lembra muito o Alessandro. E na contratação foi a mesma coisa. Quando contratou, eu falei, um monte de gente falou, pô, esses caras aí e tal. Sabe se deslocar. O Alessandro marcou a história e o Fábio Santos, aí eu vou te falar. Só vai na boa. Há, né, muito tempo o Corinthians não tinha um lateral esquerdo tão eficiente qual ele, né? Não, amigo? Só vai na boa. Não é não, Jardim Marília? Ô, Alexandre. Opa, não, com certeza. Posso, minha opinião sobre o Danilo aí. Fala. É, a época que ele jogava no São Paulo, acho que a torcida pegava um pouco no pé dele também, em alguns jogos, né? Mas quando ele entrou no Corinthians, acho que o começo foi um pouquinho. Porque assim, o Corinthians é acostumado com o jogador assim, que geralmente. Não que o Danilo não derrapa, é isso que eu quero dizer. O Danilo, eu acho que com o tempo foi passando os jogos, a torcida do Corinthians acho que percebeu que isso daí é uma característica dele. Isso daí não é, às vezes, que ele está um pouco lento no jogo, não é porque ele está dando menos raça ou mais raça que os outros jogadores. É uma característica dele, ele é o jeito dele jogar, e às vezes acontece isso daí. É, o outro jogo também, ele já teve jogos aqui de entrada de bola e passar gol, então é a característica dele. A torcida do Corinthians hoje não pega no pé dele aí por causa disso. A gente acostumou com o jeito dele jogar. E a gente sabe que ele é um jogador que ele se empenha bastante aí no clube, né? Com certeza. E, ó, amigão, o que a torcida do Corinthians fica bem satisfeita é com relação a esse elenco do Corinthians, a qualidade. Porque não basta ter os 11 titulares ali com qualidade, mas quando um deles não puder jogar, você tem que ter um reserva aí que possa suprir a altura. Você tem, ó, jogadores hoje, RG, que podem ser considerados reservas no Corinthians. Vamos lá, ó. O Danilo é um deles, o Petros é um deles... O Bruno Henrique, que é um baita volante, é um deles. Sim. Possivelmente, quando todo mundo tiver apto, RG, porque naquele ataque do Corinthians eu não acho que o Tite vá abrir mão de jogar com dois meias e dois atacantes, um desses três vai rodar. Guerreiro, Wagner Love ou Sheik. Tá certo? Sim. Um desses três vai ficar fora. E os três têm condições de ser titular. Sim. Você tem o Mendoza, que é um jogador que tá mostrando aí também que tem qualidade. É muito cedo. Mas por esse jogo, que é um clássico, que é um jogo difícil... O moleque já mostrou personalidade. Já mostrou que não é perna de pau. Você, né, tem o Malcom também, que é um menino promissor na base do Corinthians. Então o Corinthians, ele tem esse Edilson também, que fez uma boa partida ontem. É o cara que, naquele gol impedido que o Guerreiro acabou empurrando pra dentro, ele deu um belo chute de primeira ali também, que o Prass fez uma boa defesa, apesar de ter dado uma vacilada no final do primeiro tempo. Foi matar uma bola aí na canela lá, e a bola espirrou e foi pra escanteio. Mas é um jogador também que tem qualidade. A partir desse jogo, você tá... O Walter, que é o Vander Walter, velho, um baita goleiro. A partir desse jogo, você já começa, a partir das apresentações do Corinthians, você já começa a rever a sua opinião com relação ao Tite? Não, é você... No sentido de que você sempre defendeu que não deveria voltar, porque você não gostaria de ver o Tite queimado com a torcida, em relação do trabalho que tinha feito, e que você entendia que ele não conseguiria repetir isso. Você tá revendo isso? Não, mas o RG, a minha crítica, que não é crítica, era a minha sugestão para que o Tite não voltasse. Não era crítica. Era justamente pelo fato de talvez ele chegar e não conseguir fazer um belo trabalho e a torcida cobrar demais. Você acha que ele vai conseguir? Olha, pode ser que consiga, RG, mas eu acho que o risco que ele tá correndo é muito grande. Porque, querendo ou não, a torcida do Corinthians tem o Tite ali num pedestal. O Tite é praticamente um santo dentro do Parque São Jorge. O cara é um baita técnico. Mas eu acho que o preço que ele pode pagar é muito caro, Sombra. Que ele pode voltar e fazer o sucesso, talvez, que ele fez, ou até mais, pode acontecer também. Mas é sempre mais difícil. Claro. É sempre mais difícil. Mas então a minha crítica, RG, não era com relação ao trabalho dele. Sempre gostei muito do Tite. A tendência tá muito mais para conseguir em virtude do que... Não, acho que é muito cedo ainda pra gente falar, né? Mas é uma tendência. É inacreditável, né? Como o Tite criou um negócio com o Corinthians. Eu falei aqui uma vez que os caras não entendem. Não só Corinthians, com jogadores, né? O Tite virou o Tele Santana do Parque São Jorge. É. O Tite virou o Tele Santana. Você não tem a dúvida que o Tite, quando parar, ele vai ter... Vai ser igual o São Paulo, que eu acho que até hoje o torcedor grita o nome do Tele. Sim. O torcedor vai gritar o nome do Tite. Tem bandeira lá do Tele. É incrível, cara. É incrível. Claro. O Tite criou um... Não é semideus, ali é Deus. E, por exemplo, o Sheik é um jogador que só tá jogando o que tá jogando hoje Deus pelo Tele. Tite. Ou não, amigão? Não, com certeza. Eu acho que o Sheik... Eu acho que o Sheik incorpora legal aí como que o Tite pede pra ele, né? Ele sempre joga. O Sheik gosta de jogo grande, eu acho, né? Que nem todo mundo fala aí. Sim. Quando com é sossegado mesmo, o Sheik parece que ele se transforma, né, cara? É. Com certeza. Ele dá um sangue, né? Dá carrinho, volta pra ajudar. E se o Sheik dormir. Se o Sheik dormir, esse outro aí é bem acordado. O Mendoza é aquele jogador pra entrar no segundo tempo e tocar fogo no jogo. E não dá pra dizer que entrou num jogo contra um time pequeno. Pegou uma pedreira. Eu prefiro esperar. O primeiro jogo do Romero no Corinthians... Mas teve personalidade. Ele não teve. Eu só vou esperar pra falar se é ou não é. que o primeiro jogo do Romero no Corinthians também fez o diabo. E depois foi, só arrasou naquilo lá. É, mas não era um clássico contra o Palmeiras. Tudo bem, mas não era um clássico. Ele jogou muito. O último que chegou estreando bem contra os porcos foi o Romarinho. Foi o herói da Libertadores. Ele jogou muito bem ontem. Só que eu vou esperar. Diga, Alexandre. Fala, meu. Mano, deixa eu fazer uma pergunta pra você, que a gente tá ouvindo aqui no... comentários aí, em relação ao Petros, cara. Eu tô ouvindo comentário aqui, ele pode ser negociado. Teve o último jogo aí que o Tite não colocou ele no banco. Eu acho ele um ótimo jogador, cara. Eu queria entender pelo dinheiro que o Corinthians tá precisando, o que tá acontecendo com relação ao Petros, cara, que é um ótimo jogador, né, cara? Então, cara, tudo que é Petro, meu amigo. Mas, ô amigão, com relação ao Petros aí, tá na cara que ele é uma opção de banco. E o empresário dele parece que não aceita muito bem essa condição. Ele alegou aí que o Petro saiu do time no grito, que houve um... talvez aí um conchavo da diretoria para com o treinador aí para sacar o Petros do time, não sei por qual motivo, mas ele fez essa acusação. O Petros, cara, eu entendo que é um grande jogador sim, mas eu não vejo talvez a possibilidade hoje, tá certo? No esquema que o Corinthians joga, do Petros ser titular do Corinthians. O Petros, ele pode fazer a função de segundo volante. Hoje você tem naquela posição ali o Elias, tá certo? O Bruno Henrique, que tá jogando demais. E possivelmente o Christian, porque o Christian disse que não gostaria de jogar mais avançado como ele atua na Turquia. Ele falou que a posição dele é de segundo volante. E às vezes ele pode fazer a função do Ralf também, que é o primeiro. Como ele jogou no Corinthians a primeira passagem. Na meia, talvez aí seja um setor de criação que o Petros poderia atuar também. O Petros não é aquele jogador particular um jogo aí como o Jadson faz, como o Renato Augusto faz. Mas faz bem a função, hein? Mas o Petros, ele se destaca mais na marcação, Sombra, do que na criação. Ah, mas ele chega bem. Eu vejo o Petros aí como um jogador... Eu também acho, ele chega, mas ele não tem aquele arremate aí como o Renato Augusto. Ele não é aquele cara tão habilidoso como o Jadson quando quer jogar, tá certo? Eu não vejo no Petros, a qualidade de passe, por exemplo, que o Jadson tem. Entendeu? Eu não vejo no Petros a qualidade que o Renato Augusto tem mas na hora de chegar. Mas ele é terceiro volante, né? Mas dependendo... Mas aí tá, isso eu tô falando. A marcação do Petros, o Portugal, se o Corinthians estiver, por exemplo, jogando aquele jogo, fez 1-0, fora de casa, precisa retrair o time, precisa colocar mais um jogador de marcação, eu confio muito mais no Petros marcando hoje do que no Christian, que eu não sei como é que tá. Entendeu? Dá pra eu você jogar esquisito com aí Petros, o Petros e Bruno Henrique e Ralf. É muito bom, o Petros, Armando. É muito bom o time. O Petros tem que botar a coisa na cabeça. Ele faz parte de uma seleção, gente. Não dá pra exigir a titularidade. O Petros tem que botar coisa na cabeça. Hoje... Ninguém rebate esse lazarento aqui. Rebate não, porque não tem argumento, rapaz. Ele tem acertado tudo, porra. O Petros tem que botar coisa na cabeça. O Petros é bom jogador, hein? O Petros é bom jogador. Só que ele tem que entender que hoje, todo mundo fala tem que ter elenco. Cara, ele faz parte do elenco. Não pode querer ganhar a posição do grito. E o Tite... Da outra vez já tinha mostrado isso, até quando ele tirou o Chicão. O Chicão foi a mesma coisa. Entendeu? Depois voltou, falou, tá ruim na bola, volta depois. Cara, ele vai fazer uma grande bobagem se ele resolver agora arrumar pelo em ovo. Ô, Alexandre. Oi. Pra encerrar, cara, diz aí. Então, eu sou referente ao Petros ainda, eu entendi o que o Mano falou aí, até concordo com ele. É que eu acho assim, o Corinthians, eu acho que valeria a pena conversar com ele aí e manter ele no elenco aí, porque 2012 mesmo a gente ganhou tudo que ganhou aí, cara, porque a gente tinha banco, né, cara? Sim. A gente tinha banco, o Corinthians ganhou tudo, ganhou só os 11 lá que tinha lá, saía um, entrava outro da mesma qualidade aí, então eu acho que vale a pena o Corinthians manter o Petros no elenco aí, conversar com ele, né? Ô, você tá anotando os aviões aí do estádio 97 pra concorrer à viagem, pra ver Barcelona e Real? Rapaz, eu vou ser sincero, não anotei hoje não, hein? Ah, mas olha que lazarento. Mas não precisa ser hoje. Cara, tá, hoje, ó... Tá abrindo mão disso, cara? Cara, eu não anotei, cara. Não anotei mesmo. Mas não precisa anotar todos os dias. Você anota o dia que você quiser. Anota amanhã, então. Você anota num dia também. Olha, por exemplo, neste momento... Está passando o primeiro avião de hoje. Esse foi o primeiro. Porque eu tô ouvindo desde quando começou. Isso, é poeder. E por falar em avião, amigão... O Corinthians, ele ficou 2 horas e meia rondando o céu colombiano, correndo o risco de tomar um tiro. Ele tá cheio de cartel, Sombra, os caras ficam tudo com o tchoba na mão. Não, Colômbia você tá enganado. Mas já chegou, mano. A Colômbia pacificou. Pacificou, vai lá pra Medellín lá. Senhor. Não tem mais traficante na Colômbia, Benjamin. Em relação Não falei que não tem traficante. Ah. Pega a história aí, lê. Em relação ao que era a Colômbia há 20 anos atrás. Não tô falando de tá louco, 20 anos atrás. A Colômbia evoluiu uma barbaridade. Agora deve ué, mas até aí. Não, não é não. A Elza Soares, há 20 anos atrás, era feia, o que não quer dizer que hoje ela seja bonita. É mas peraí, você falou é que a Colômbia, mas o negócio é o seguinte: você ia perder se caísse o avião. Você então, falou isso. Mas o Corinthians desceu. O Corinthians, ele teve uma viagem desgastante, velho. O Corinthians ficou 2 horas e meia rondando o céu colombiano porque não conseguia descer por causa da chuva. Véio. Alexandre, tá lá. Um grande abraço pra você. Boa tarde, boa noite. Tudo de bom. Ô, Sombra, obrigado. Eu posso mandar um abraço aí pros amigos aí, Sombra? Fazer o quê, né? Manda, velho. Mandar um abraço aí pro meu amigo André Abu aí, sempre tá ouvindo vocês aí. André Abu. Esse ouvinte tem a voz igualzinha ao Primo Preto, não tem? Parece que é o Primo Preto. Não sei. Olha, idêntico, cara. É? Outro amigo meu, o Rafael Devides também aí, um palmeirense aí, que tá chorando aí desde ontem aí. Foi até pro hospital hoje, passou mal aí. Nada de chorar, nada de chorar. Comecei trabalho, nada disso. Pro hospital, tanto chorar, é nada disso. E aí? Tá bobagem. Não, foi pra minha esposa aí, o Tapa na Camurça aí. Tapa na Camurça, velho. Porra, qual é o nome dela? Shirley. Shirley. Ei, Shirley, vai dar uma chinelada hoje. Vai ganhar isso. Um cartãozinho tapa chinelada, na camurça mas hoje. Mas quando dá chinelada, velho, fica tudo vermelho. Ah, mas é a chinelada diferente. Moda diferente? Foca, Sweet Sugar, RG. É a chinelada no sentido figurado. No sentido chinelada na Débora Seco ou chinelada na Marina Rui Barbosa? Porra, agora você me pegou. Nas duas, não pode? É, bom, dois chinelo. Mas aí, RG, só... Meu... Você não tá com essa bola toda. Ah, mas pra isso tem... Você acha? Pra isso tem medicamento. Você acha que o velho um dia conseguia conquistar duas dessa, mano? Mas, acho que não. Pra isso tem medicamento. Medicamentos! Mas RG tem a lábia, mano. Médico, eu falaria. Utiliza medicamentos. Medicamentos. Ah, Sombra, mas na boa. Ah. Que resolve. Hoje a Marina Rui Barbosa é top. A Débora Seco é aquele negócio. Tem ressalva. Ah, não, mas Débora Seco. Tá bom, hein? Tá pegando quem? Não. A Paula Oliveira terminou o casamento, você viu? Ah, não. Lógico, né? Terminou o casamento. Sombra, você pega aquele cara que tem o pé grande, tá certo? É. E vai colocar um tênis 36, mano, vai forçar demais, entendeu? Sim. Tá bom. Alexandre, entendeu? Um abraço, boa noite! A Energia 97 abre 2015 voando alto! E te leva pra assistir o maior clássico do planeta, Barcelona! E Real Madrid! Promoção Avião do Estádio 97. Show de bola! É isso aí, fera. Fique ligado no melhor programa de futebol do rádio e anote quantas vezes você ouve passar o Avião do Estádio 97. É pisco e tapa no vinagre, malandro. Neymar, Messi, tudo! O vencedor ganhará passagens diretas para Barcelona, hospedagem e ingressos para o jogo, com direito a acompanhante. Ai, avião! Leia o regulamento no site 97fm.com.br. Apronte o seu passaporte e fique ligado no Estádio 97, hein, galera? Barça 4! Promoção Avião do Estádio 97. Apoio Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo. Agência Catalana de Turismo, Catalunha, patrimônio artístico único na Europa. Eu também quero ir nesse aí, menino. E é como eu disse agora há pouco ao Alexandre, você nunca anotou? Você pode anotar hoje. Ah, não quer anotar hoje? Anote amanhã. Escolha o dia que você quiser para anotar. Quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97 durante o programa, num único dia? Os aviões vão continuar passando até o dia 27 de fevereiro, tá bom? Leia o regulamento todo no nosso site 97fm.com.br. Esse avião vai te levar para ver Barcelona e Real Madrid. Você vai para Catalunha, lugar de primeiro mundo, seguro, com gente educada. Vai ver jogo maravilhoso, vai entrar no estádio com toda a segurança do planeta. Aí você vai sair do estádio e vai para um hotel fantástico. Vai jantar nos lugares sensacionais. Ô, RG! É pior que é, né, cara? Que diferença, hein? Vamos trocar essa história aí, velho? Não, trocar nada. Como assim? O velho ganhou. Trocar nada. Que porra de trocar, você tá louco? Ele foi sorteado, ele ganhou, já comprou. Vou poder ir num jogo, hein, Mota? Legal. Poder, pô, torcer. Poder e usar, a cidade? Poder usar a camisa do time. Ó, que legal. Catalunha, pô, tá de brincadeira. Tá RG, porra. Avenidas largas. Vai. As Ramblas? Você tá louco? Ramblas. Você já foi a Barcelona, Tom? As Ramblas, velho. Você já foi a Barcelona? Segundo o Mota disse, você vai ver muitas pessoas. Ô, mano. Você é brother, cara. Vai ver muito. É nós, gente. Você vai ficar traçando esse cara. Vai ver muitas pessoas. Crê nós, espanhóis. Agradecendo o apoio da Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo. Fantástico. E também da Agência Catalana de Turismo, Catalunha, patrimônio artístico único na Europa. Aliás, tem uma promoção aí de até o dia 15, né? Até o dia 15 tá rolando uma promoção de passagens para Barcelona, na Singapore, por 788 dólares. Pilas. Ida e volta, voo direto. É. O RG vai levar um monte de gente da família dele lá. Entra lá no Singapore Air, você que tem interesse, singaporeair.com, você vai curtir demais. Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Daqui a pouco, o Chupa Delivery. Vai ser legal demais. É, ah, deixa isso pra lá. Nada, é, segue o delivery. Programa. Mas quem veio agora não foi eu pra chupar. Falei, que delícia, Sombra. Tudo bem com vocês? Voltei aqui. Boa noite, Jorge Carneiro. Queria agradecer vocês todos aqui, que é nossa oportunidade pra gente, que a nossa rádio é muito bacana, né, a energia? É. Ela pega aqui no bairro, com alguma dificuldade às vezes, mas com vocês aqui ela cresce muito, viu? Tem bombril na antena. Como é que você sabe? Já vi. Não, o bombril acho que tava caro, eles compraram palha de aço de outra marca. Ah, não é uma marca. É, tem uma chamada Solange. O Edmilson, ele comprou uma peruca estilo mendigo. Não. Lá na 25, ele botou em cima da antena. E funcionou. Super bacana, é verdade. Como é que foi seu final de semana? Foi ótimo, né? Várias promoções legais, até inclusive queria dar um parabéns pra Edneide Neide, que ganhou a promoção. Edneide Neide? Edneide Neide. Vê cá, a Pampa tá legal, já arrumou? Você não soube, não? Ah, ela virou lá patrimônio histórico, lá de Cubatão. Tá lá. Foi enterrada lá. Já levaram, lá. Levaram pneu. Mas conseguiu comprar uma caranga nova, tá envelopada. Mas adivinha que carro gostosinho que a gente comprou. Qual? Uma Chevy. Uma Rural. Ah, não acredito. É verdade, é. É mesmo? É, veio sem pneu. Mas que é isso? É um museu do automóvel? Não, não. É o que a gente pode comprar com alegria, né? Das pessoas que ajudam. Não, então, veio sem roda, sem pneu. Mas a gente colocou já, a gente pegou a roda cortou da Pampa. Cortou pra fazer uma carroceria legal. Pinta uma... tudo, colocamos um papel marcha. Tudo bem, tudo bem com você. Exatamente. Olha, antes de falar da promoção que a Edneide ganhou, que foi inclusive ideia do RG aqui. Obrigado, viu, RG? Você contribuindo. Imagina, tem que vai no metrô ouvindo a gente. Exatamente. Muito obrigado. Vai. Daqui a pouco, Sombra, a gente vai sortear aqui. Olha que gostoso, porque tá muito calor no Brasil, né? Sim, muito calor. Então a gente tem a promoção aqui de um climatizador da energia, a alegria da cidade. Ah, é? Climatizador? É. Olha, coisa de última geração. Não, é uma coisa de... Olha, eu vou falar pra você, o da Paulo A, infelizmente, a gente não pode ter ainda, mas o Edmilson deu um jeito. Ele deu um jeito muito bacana. Qual é o jeito? Ele montou um balde de gelo com um ventilador em cima. Ah, é isso? Não acredito. Olha, bela ideia. Ele é um MacGyver, velho. Bela ideia. Ele é um MacGyver. Exatamente, de modo que quando a gente... Ele fez 5 peças, então são 5 que a gente vai sortear durante a programação. Como é que é esse negócio? Ah, então, é o seguinte, você... O climatizador é você põe um balde cheio de gelo e um ventilador batendo o vento em cima, de modo que quando o vento sai, ele sai... Fresquinho. Sensacional, já. Mas desculpa, mas quem ganhar já ganha o gelo junto? Aí que tá, porque tá faltando água lá na Cantareira, né? A gente tá organizando isso pra ver como é que vai ser. Esse pediu muito, hein? É? A gente vai pra ver. Um saco de gelo, pô. É, mas a gente, você toma o seu banho, mano? Toma o seu banho geladinho, aquele banho rápido pra economizar água, e esse banho você já deixa depois no balde. É verdade. Pra economizar, bem bacaninha. Então, assim, um climatizador muito legal, são 5 peças. Você tem que mandar uma foto pra gente suado, tá? Suado? É, olha que legal a mecânica. Manda uma fotinho suado e a gente vai sortear 5 pessoas mais suadas. O Ben já tá dentro. As 5 pessoas das pizzas, mais suadinhas. É uma mecânica muito legal. A Edneia demorou pra conseguir essa ideia. É boa ideia. Boa ideia. Sensacional. A Edneia fica numa salinha meio afastada da rádio, né? Ela fica lá. É. A Edneia, ela fez ESPM? Olha, o que é isso, Sombra? Não, nada não, deixa pra lá. Não, ela fez. Ela fez, na verdade, o curso da vida, viu? Olha! Curso da vida. A Edneia se formou na vida, é isso? Se formou na vida, o que é mais legal. Igual eu, locutor também, nunca fiz curso, nada, mas tô aqui, graças a Deus, uma das vozes mais gostosas do rádio. Sim. E além disso, Mota, pra você... Porque assim, todo mundo que ligar na programação hoje, todo mundo que ligar, o Carmelo vai concorrer. É. Oi, pode falar. Você falar da promoção, cria suspense, faz que nem o Sombra. Coisa legal, tem que aguardar. Ah, claro, com certeza. Se fizer uma enquete, quem tem a voz mais bonita, quem é o locutor mais top? Jorge Carmelo ou Domênico Gato? Quem ganha? Ah, o Domênico ganha, mas o que tem mais amor sou eu. Mais amor no coração. Com certeza. Ah, mais gato, alegria da cidade. O Domênico é muito lindo. Eu colocaria um cabelinho nele mais. Colocaria uma galocha. Né, aquela calça mais apertadinha. Fica bem legal, viu, Dodô? Mas é a pata do camelo. É, né? Ele tá bravo hoje, deixa pra lá, né? Dá pra entender por quê, né? Carmelo, você é palmeirense também, Carmelo? Olha, eu não tenho time. Na verdade, eu vou falar, eu posso pro Taboão, né? Que é o time. Quem? Eu nasci no Taboão. Você nasceu no Taboão? Um time muito legal lá, a gente já fez promoção pro Taboão, tudo. E o ouvinte já virou jogador do Taboão através da rádio. Juro? É verdade. Ele tinha jogador. É verdade, ele tá lá até hoje. Tá lá jogando. Mas fala da promoção. Não, então, todo mundo que liga, além do climatizador, todo mundo que ligar agora na rádio, agora, vai concorrer, olha só, as paletas da energia e alegria da cidade. Paletas? Olha aí. Você tá brincando. É, não, são, ó, são dois sabores. Sabor churrasco grego. Como? Paletas mexicanas. Gelado. É pra misturar as nações, entendeu? Ah. Paletas mexicanas com churrasco grego. Sensacional. E o sabor sobremesa, que é sabor mandioca doce. Nossa. Só aqui na energia, olha que gostoso, hein? Daqui a pouco você vai estar sortindo. Castigo. Hã? Prêmio, os ouvintes gostam muito. A Edneide, além disso, ela ganhou. Edneide. Ela sabe que é ouvinte de verdade. Ela ganhou um chinelo da rádio. Eu falei, Edneide, liga mais que você vai ganhar o outro lado do chinelo. Continua ligando que você. Ganhou outro par? É, a gente só pode dar acredito. Um. Outro par não, outro pé. Outro pé, exatamente. Um par não dá, né? E só pra dar parabéns pra Edneide, que ela ganhou a promoção da Metro School, que é aquela escola de inglês no metrô. Ah, é? Ela ganhou também? Ela ganhou tudo? Não, foi ela que ganhou. E aí, além disso, ela ganhou o chinelo. Era a mesma promoção. E ela aprendeu que ela rapidamente a primeira apostila. Ah, pra quem não se lembra, chama Access the Subline to Green. Como que é? Access the Subline to Green. Subway. Ela ganhou a primeira. Ela tá na segunda apostila agora. Ah, que sensacional. Qual que é a segunda apostila? A segunda é Access the Subline Yellow. É muito bacana. É muito. Olha, eu vou falar pra vocês. Além disso, Sombra, a gente fez do nada uma mecânica diferente. Essa rádio muito rica. Muito rica. Ela ganhou, além de ela ficar no metrô, ela ganhou um passe pra ir e voltar, bacana. Ela também ganhou oportunidade, porque na linha Yellow, pra quem não sabe, é amarelo, né? É amarelo. Ah, mano. É. Não tem o maquinista que pilota. Ah, é automático. Então ela teve a chance, ela ganhou um joystick. Pra fingir que ela ficou na fronteira. Com Mendoza, o esperto. Exatamente, ficou lá na frente. E na verdade ela não dirigiu nada, mas ela acha que dirigiu. Foi muito bacana. Foi muito legal. Parabéns, viu, Edinei? Você merece, tá? É isso, gente. Vai ligando aí pra ganhar as palestras. Ela não. Edinei! Ela não dirigiu. Hã? Ela não pilotou. Mas ela é um joystick que você vai lá na frente pilotando. Foi gozado que no final da linha ela virou pra direita e de repente virou, porque já ia virar. E ela achou mesmo que tava pilotando. Muito sensacional. Bacana. Joystick de Atari, né? Joystick. Ela apertou o botãozinho, achou que ia sair míssil tudo, mas só dirigiu. Nossa. Palmas pro Jorge Carmelo. Beijo pra vocês, viu? Sucesso. Boa. Muito bom. Boa, Jorge, é show de bola. Boa, Jorge. Mas olha, vocês estavam ouvindo o Jorge falar aí de climatizador? Tudo ladainha do tal do Jorge, essa tal de energia e alegria da cidade. Pelo amor de Deus, mano, conta o que é passar bem. Opa, com certeza, Sombra. Com esse calor que tá fazendo, não dá pra ficar sem ar-condicionado, é ou não é? Não dá. Ah, meu Deus do céu. Mas quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Apollo Ar, amigão. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil. Na Apollo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento pra lá de especial. Esse é top e eu recomendo. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Por quê? Não sabe, amigão? Ah, Sombra, existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, você é mais importante do que o Santos Dumont, tá bom? Eu vivo sem avião, mas sem ar-condicionado eu não vivo, amigão. E pra você entrar de vez nesse novo clima, a Apollo Ar e a Carrier oferecem um split highwall de 9.000 BTUs. Que baita apresentão, hein? Quer ganhar o seu? Fica ligado aqui no Estádio 97, que na sexta-feira tem o quiz, tá bom? Acesse aí poloar.com.br e saiba por que a Apollo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com Apollo Ar-Condicionados, você entra no clima! É isso aí, já já, daqui a pouquinho a gente vai ter, lógico, daqui a pouco, até o final do programa, né? Temos mais 58 minutos, então vai ter o Chupa Delivery. Mas notícias do São Paulo, Mota! Ah, tricolor, chefinho! Vai! Dória foi apresentado hoje, já apareceu no BID, mas não tem previsão de estreia ainda, viu, chefinho? O Centurion também, os dois já inclusive foram treinados. Centurion, fala a verdade. Cinturão, qualquer jogador. Você é do Corinthians, cinturão. É, cinturão. Então, já treinaram aí, também apareceu no BID, né? Tava meio complicada a história do Centurion, né? E já apareceu também no BID, tá tudo certo, pronto aí. Mas não, ninguém falou ainda. Não precisa pra cadastrar esses caras no BID, bicho. Precisa mandar cópia da conta de luz, documento pra caramba. Cartão de crédito. Foto 3x4. Foto 3x4. Certidão negativo. Deve ter um monte de coisa, né? E o Souza aí voltou a treinar também e pode já jogar no Sansão. O Muricy não deu pista de quem vai no Sansão. Se vai de Pato, Luiz Fabiano, né? E parece que agora realmente o São Paulo deve ter feito o approach aí no Wesley. Acho que agora sim, né? O São Paulo admitiu aí no sábado, acho que o Gustavo admitiu. Viu que tá livre? Fez o approach. Mas você é um puta tá cara livre, você é muito cara com... Fez o approach, Domingo. É, muito cínico. Eu vou falar. Na verdade, eu mesmo morto. Quem você é o cara mais cínico? Esse é seu... o Zé Wilker do rádio. Esse você, seu cara, comentário é digno de botar você de bruxo e encher essa bunda branca de tapa. Isso é que é a verdade. Eu gostei dessa ideia. Ele passou aqui no programa outro. Outubro, novembro, negando, dezembro, né? negando janeiro. Pera, agora fez um approach. Mas agora eu vou falar, agora eu vou falar que nem o Domênico falou na sexta-feira. Você ouviu alguém falar que contratou o Wesley? Ah, tá bom. Não, do São Paulo. Você ouviu alguém falar? Alguém do São Paulo? Alguém do São Paulo? Você ouviu alguém dizer que tinha contratado? Fala a verdade, eu dei no meu programa em junho do ano passado que ele tava no São Paulo. Mas acho que assim, criaram tanto essa história que falaram, pô, então é bom, né? Vamos buscar. De tanto que falaram, apareceu. Tá jogado lá as traças. É. Bom. Coitadinho. Né? Ah. Então o Muricy não deu dica aí. Quem vai pro jogo aí do Sansão? Né? O Muricy que tá com, assim, em tese, né? Porque muitos ainda tem que jogar. A gente não sabe. O pessoal fala tão bem do Centurion, mas a gente ainda não viu. Quem viu diz que é bom jogador. Mas o Muricy vai ter boas opções pra montar um bom time. Nesse momento, o Corinthians larga na frente. Sim. Você não vai começar a me cobrar também, não. Garantido, né? Quando é a estreia, vai começar a falar que vai ter que ganhar. Nesse momento, o Corinthians está mais formatado do que o São Paulo. Quando eu vou mandar, um tweet aqui pros caras, mano. Atenção, Bayern. O São Paulo tem uma base do ano passado, mas vai ter que enxertar com alguns jogadores que foram contratados. Quando é a estreia? E o Corinthians, aqueles que. Acho que o Corinthians. Aqueles que tinham sido contratados. Assim, não dá pra dizer o Wagner Love, porque não precisa do Wagner Love pra você jogar, né? Não, lógico que não. Wagner Love é a cereja do bolo. O São Paulo precisa, sim. É o orégano na pizza. São Paulo precisa, sim, de Centurion. Precisa de, em tese, dos bons jogadores. E não, essa quarta outra já é liberta, né, pro São Paulo? É, quarta-feira de cinzas. É, de 18. Era quarta-feira de cinzas. Não, essa, não é essa outra. Mas, Sombra, acho que o mais precisa mesmo é o Dória, né, que você não citou. O Dória, o zagueiro. Mais precisa. Então, vamos ao Corinthians? Ah, Coringão, atenção, Bayern, Barcelona e Real Madrid. Tremam. Daqui a pouquinho o Corinthians. Mas eu posso só falar um negócio com vocês? Você perdeu, velho? Você perdeu? Ô, mano. Tremam que o Coringão tá chegando no Japão. Você perdeu de novo. Você tá vindo? Você perdeu? Chupa. Oi. Eu quero recontagem dos votos. Não. Viu? Porque essa coisa de urna eletrônica. Ô, Domênico, meu velho. Inclusive, meu irmão tá triste, que é palmeirense, lá de Capão Bonito. Então, manda um chupa pra ele. Eu quero recontagem dos votos, Argê. E o Gil foi pro Juventus. É, aquele... E o Gil que foi pro Juventus. Ai, a gente perdeu, mas é melhor que o Cacá. É melhor que o Cacá. Mas o Citadini que teve aqui na sexta-feira. Gente boa. Acho que agora ele dá uma sumida mesmo, né? Agora. O Citadini fez igual o Jason. Ele colocou a cabeça pra fora do lago e vai descer de novo. Mas viu que agora, politicamente, acho que não rola mais nada, né? Não, ele ainda tem a força política. Mas foi muito grande, mano, a diferença? De... 500 poucos votos. Quanto? No universo de 3 mil votantes? No universo de 3 mil, não, mas universo. Não foi tipo 1.800 a 1.300. É. Então, 500 e poucos votos no 500 parece pouco, é muito. É muito. De quantos votos são seus no universo de 3 mil? Não, mas o único é muito clube no Brasil que tem uma eleição que você fala, caraca, olha que tem gente votando. Cara. É o Inter de Porto Alegre. É, né? A última eleição para presidente do Inter, se eu não tiver enganado... Ah, sim, lá foi um absurdo. O presidente ganhou com 15 mil votos. É, foi um absurdo. 15 mil votos. Porque lá o sócio torcedor eu acho que vota. Tá certo. Agora, e você votou? Não, não. Deixaram votei. Você votar? Não votei. Chegou a conta. O meu candidato, eu já falei, seria o Roberto. Muito bem. Então vamos dando sequência aqui no Estádio 97. O oferecimento do Grupo Ester, o nome construído com história. Também Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Só um instantinho, Sombra. Eu preciso registrar aqui uma coisa. Português de Esportes foi ao Osasco jogar no campo do Audax. E o que o árbitro fez, expulsar o Popó. Jamais expulsa o Popó, Arge. Popó é um cara muito sério e foi expulso de uma maneira covarde pelo árbitro. A Portuguesa está sendo roubada rodada após rodada nesse campeonato. De novo? Segue invicta, porque Deus quer. Ah, não fala, você nem viu o jogo, para. Lógico que vi, gravei pra ver. Gravei o jogo. Não é possível. Quanto que foi o jogo, afinal? Eu gravei porque eu teve ensaio da Vila Maria, eu fui na quadra, um abraço todo mundo lá da ala, inclusive, e depois gravei e vi o jogo lá. Juiz roubou, Português jogou com uma merda. Ladrão! Pior é chegar em casa pra assistir. É. Não, assisti, era meia-noite, eu tava assistindo jogo da Portuguesa. Gravar é uma coisa. Meia-noite. Eu não peguei o celular pra não ficar sabendo quando tinha sido o jogo. Porque não tem informação. Pra sentir a emoção. Pra sentir a emoção do jogo. Roubaram a Lusa. Popó mito. Meu, dizendo pra vocês, ontem eu tava mudando de canal, eu não sei se eu, na Record, não sei o nome do cara lá. Vocês viram, coitado, deu uma dó de cortar o coração. Vocês viram como é que tá o Maguila? Ele tem Alzheimer, né? Sim, mas ele tá lutando contra a vida. Tá contra a morte Deus agora, né? Meu Deus do céu, rapaz, eu vi o Maguila ontem. Ó, pena do Maguila. Gente do céu, mas... É, um cara lá, um de óculos. Geraldo Luiz? Parece o Cajuru. Foi o Geraldo. Gente do céu, rapaz, é de cortar o coração. Tá gordinho igual, da Record. Tá igual o Cássio. Comeu um não, senhor. Não, mas ele tem Parkinson. O Maguila tá. Não é, ele não tem Parkinson? Não, ele tem Alzheimer. Não, o Maguila tá fisicamente. Uma pena, cara. O Muhammad Ali, você olha, ele tem os negócios, mas fisicamente, se ele não falar, você não percebe, não. O Maguila tá de cortar o coração. Uma pena, cara. Meu Deus do céu, mas olha, me deu uma tristeza onde ver o Maguila, cara. Olha. Você viu o Maguila? Eu tava mudando o canal num programa na Record, que eu, esse Geraldo Luiz. Geraldo Luiz. Mas, gente, vocês não fazem ideia. Eu adoro quando ele fala, balança, balança, menino. Dá uma doideira. Balança, balança, dá uma loucura, menino. Balança, balança, balança. Bom, vamos lá, mais ouvintes no ar. Agora, olha, três ouvintes na sequência. Três ouvintes sem parar. Esse é o momento sem parar no Estádio 97. Parece Rádio do Carmelo. Com o sem parar, muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem parar em todo lugar. Ó, três ouvintes, um atrás do outro. Sem parar. Vamos, João Pique. Alô. Olê palestra. Fala, Domênico. Fala, Domênico. Quem é? É o Anderson, Anderson Ribeiro Martins. Anderson Ribeiro Martins. Freguês. Anderson. E quantos anos, Anderson? 3.2. RG 3.2 hoje. Que você acha eu hoje? Também. Ribeiro Martins? Eu também, o quê? Como assim, eu também? Anderson sem parar, velho. Sensacional. Que isso, ele bateu mesmo, o Sombra. Ele vai bater no microfone. Juiz, cadê o cartão, juiz, Sombra? Próximo eu dou, que é? Vai ganhar no grito agora? Deixa aí. Pegou agora na janelinha? Aí, ô, Sombra. Aí, não baixo não, agora não, já faz um tempo, vai, RG. Faz não, nada. Não faz, faz um ano, né? Tá, mais de um ano já. Bobozinho, não faz mais de um ano. Vovô é bonzinho? Bobozinho. Tá bom, desculpa, RG. O AGP te ama. Passei a mãozinha com o lado da mão na cara dele agora. Vai, vai lá, Dudu. Vai, fala do Fernando. Anderson, né? Anderson, qual que é o bairro? Vila São Pedro. Ixi. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Já é a primeira vez que liga alguém da Vila São Pedro. Ó, aproveita e avisa aí pra mandar chuva, velho. Na Cantareira, chuva tem, ainda agora. Tem uma Vila São Pedro, tem uma porrada. Aqui eu conheço é São Bernardo. Acertou? Anderson. Caiu. Anderson. Caiu a ligação caiu, do caiu, céu. Caiu. Não, pô, tô aqui ainda. Não fala. Mas a Vila São Pedro tem uma porrada, mas aqui eu conheço é São Bernardo. Desculpa, bem, já não entendi. Tá desculpado. Vila São Pedro tem um monte, mas a que eu conheço é em São Bernardo. É isso aí, é o GPS Man, Dom Benjamino. Nossa, meu, eu sou demais. Não acredito. Com esse negócio de bairro não tem pra ninguém. Trouxa mesmo. O que o Pelé tá pro futebol, eu tô pra descobrir o bairro. Tá, sim. Só que o Pelé parou quando eu fiz 1000 gols. Eu não parei quando eu descobri 1000 bairros. Quero ver quando o bar parar. O que, que vai acontecer? Que bar. Nem fala com esse cara. Tá com esse dano. Time! Palestra! Opa, é mais! Gil Katsu! Não, Gil Katsu! Estarei desfilando de Bahia na Mancha Verde! Estarei eu de Bahia na Mancha Verde! não sabe, não sabe o que é ganhar um clássico na Casa Nova, hein? Não teve começou clássico, agora. Né? É, mas não ganhou. Está louco. Mas não ganhou. Jogou uma vez também. Agora é também. Que bobagem. Foi, né? Mas não ganhou. Não ganhou. Não, mas fala bobagem, sem graça. Não fala bobagem. E aí, meu velho? Alô? Domênico, eu vou te falar, cara. Ontem eu fiquei assustado, viu? Mas assustado não. Olha lá, tremeu, tremeu. Cara, eu sinceramente não entendi qual daquele Vitor Hugo que aquele moleque fez ontem, cara. Zagueiro, bicho, não dá pra entender o que aquele moleque fez, cara. Chuta a bola, dá chutão, sabe? Manda pra casa do chapéu, cara. Mas o que que o cara tentou fazer ali, ô? Não, ele errou, mas o goleiro também deu milho, hein, Domênico? Grita lá, fala, estoura. O goleiro tá de frente pro lance, pô, tá vendo o jogo. Dois lances, o goleiro tá de frente. Tá dominado, mano. Até no Fantástico. No Fantástico fizeram... Tá olhando o cara correr. No Fantástico era uma arte lá, que ele tinha três opções de passe, três caras na frente dele, um volante e dois zagueiros. Ele olhou e meteu a bola. Quando o Praz levanta a cabeça, que ele faz o passe e levanta a cabeça, o zagueiro tá de costa. O Praz, quem joga a bola, devia ter falado, ó, ladrão... E o cara estourar. Eu não sei se o Praz falou ou não. Mas então posso é muito dizer ruim uma coisa? Arena. Não, agora é verdade. Eu vou falar uma coisa. Ouviu? O barulho é muito grande, viu? Não, é não, verdade. É grande mesmo. É verdade. E é ó, isso mesmo. Naqueles futebol americano atrapalha os caras quando grita, viu? Não sei não. Se dá pra ouvir, viu? É verdade. Você tem razão, vó. Mas assim, eu acho que tudo bem. Crucificar um menino errado. O goleiro também errou. Foi um erro coletivo. É imbecil pra quem não joga bola, quem olha de fora e fala, pô, não pode. Mas às vezes acontece por falta de comunicação, cara. Acontece mesmo. Ah, mas aconteceu, né? Já foi, agora. Não dá pra colocar o cara numa cruz também. Não dá pra falar nunca mais vai jogar, não serve, não é assim. Por favor, dos jogadores entrar com o celular e mandar o WhatsApp. Olha, vai lá pra direita que eu vou lançar lá. Não, mas eu, honestamente dizendo... E funciona os Wi-Fi lá na arena. Na Itaquera também. Olha o assessor, Não tinha Wi-Fi Itaquera até chegar ao estádio, viu? Eles usam tudo no estádio lá. Não falta adjunto aí. E por incrível que pareça, posso falar uma coisa? Isso aí, muita gente pode pensar que não. Mas isso aí também, às vezes, é falta de entrosamento. Esse é pior, meu bom. Não, sim, mas... Não é entrosamento, gente. Foi um descuido, acontece. Né, Domingo? Eu acho assim, quando... A maioria dos jogadores, eles jogam de cabeça baixa, olhando pra bola, não olha para os companheiros onde estão desmarcados. E assim, quando ele recebeu aquela bola, ele, antes de da bola chegar nele, ele tem que olhar rapidamente atrás e na frente, mano, e ver quem tá pra poder saber o que vai fazer. Ali ele recebe... É que no calor do jogo, Domenico, às vezes o cara nem pensa, ele tá ali, dominou a bola. Chega de jogador burro, né, velho? Não é questão de burro, mas o cara, ele não teve o cuidado de fazer isso. Então, mas foi eu ficaria puto se eu fosse torcedor do Palmeiras, Domenico. Se fosse, por exemplo, um lance que o cara tentou driblar na frente da área, igual aconteceu naquele jogo do São Paulo lá, o cara foi fazer uma finta na frente da área num lugar que não deveria ter feito, o cara perde a bola, vai lá e toma o gol. Aí dá pra ficar puto. Mas agora com relação ao erro do menino aí, depois ele até tentou duas vezes, aí teve duas cabeçadas que ele deu ali que ele quase fez o gol. A primeira cabeçou pra baixo, mas foi um pouco antes ali de onde ele deveria cabecear e perdeu o gol. E depois no segundo tempo lá, ele deu uma cabeçada também que a bola passou do lado do gol, cara. O Anderson... Olhando assim, atentamente ao que aconteceu na partida, gente, eu vou dizer, o resultado mais assim, que deveria ter acontecido é um empate. Com certeza. Por eita. Tá bom. Quando adiantou vocês com o farofa. Colocou a maçã na boca do povo e jantou com farofa. Assistiu outro jogo, você. Ele assistiu com o Tobias o jogo. Só pode ter sido, porque... Não foi que os números mostraram. Os números são iguais, iguaizinhos. Duas bolas. Teve o jogo, Sombra. Olha aqui, ó. Tivemos duas... Teve o jogo. Tivemos duas... Assistiu o jogo? Assisti. Quem foi melhor, na sua opinião, de maneira isenta? É boa. Você acha que o empate seria justo? Eu entendo que o Corinthians foi melhor. E aí, o Palmeiras perdeu de pouco. Olha aqui. Então vamos lá. É a minha opinião, cada um tem a sua. Cada um tem uma opinião, cada um vê o jogo de uma forma. O meu ponto de vista é o seguinte, o melhor resultado foi empate, porque o gol foi dado pelo Palmeiras. Tirando o gol dado pelo zagueiro Se ninguém do errar, não sai gol, gente. Então, mas se não tivesse... Exatamente o que a Carcerra foi bem. Se não tivesse acontecido um erro de um zagueiro dar o gol, era 0-0. E explico por quê. O Palmeiras teve algumas boas... ou não sei se foi tão boa assim, uma bola alçada na área com o Leandro perdendo um gol, antes de qualquer ataque do Corinthians, de qualquer chute. Ele desviou a bola, quase foi e aí gol, sim, foi assim, mais ou menos. O Corinthians teve uma bola na trave, o Palmeiras também teve uma. O Palmeiras perdeu um gol, o Corinthians perdeu um gol cara a cara, o Palmeiras também tinha perdido um gol cara a cara. Verdade. Então, não vi esse domínio. Uma cabeçada do Danilo que a bola passou raspando a trave. O segundo uma tempo, cabeçada do Vitor Hugo. Duas defesas do Prass. Cabeçada do Vitor Hugo que cabeçou pra baixo. Se ele cabeça pra frente, ele faz o gol. É, o Prass assim, foi o melhor em campo. Foi muito. A jogada. Melhor em campo, você viu isso? Foi melhor, tá louco, foi melhor em campo. Dodô, a jogada no último minuto que e depois o Danilo ali. Anderson, vocês viram do jogo. Ali foi um jogo parelho. Você concorda com quem? Que o Corinthians foi melhor ou que o Palmeiras merecia um empate? Deu o braço a torcer e seja humilde. Quem foi melhor? Mas foi parelho. Calma. Não sei o que vocês estão vendo. Não, isso aí. O jogo foi pau a pau. No entanto, que no, se não me engano, acho que os primeiros 15 ou 20 minutos de jogo, só dava o Palmeiras no campo de ataque. Mas chegou uma hora que, no, sei lá, que aconteceu com o Palmeiras, que sabe depois que acontece? O Palmeiras começou a atacar. Olha. Olha aqui, ó. O que aconteceu é que gelou pra não, nós. O que acontece... Não, que gelar. Gelou. Não sei, está louco. Gelou. O jogo foi parelho. Escorria pela perna. Aí é começar também... Aí o fanatismo impera. Aí o fanatismo é analisar o futebol. Aí, então, se analisar o futebol friamente, viu que foi parelho. E teve um lance... Olha lá o Benja rindo do Mano. Um lance que dominou. O Benja tá rindo do Mano. O Mano tem razão, tem que falar, gente. Ele tá rindo pelas costas. O Vitor Hugo desceu rápido porque tava manchando o calção, gente. Um lance que preponderante que o zagueiro entregou o gol, que saiu o gol e se não era 0-0. O Si, vai chorar na cama. Ô Anderson, um abraço pra você, obrigado. Ô, Sombra, rapidinho, acho que na semana passada, à noite, eu te mandei um tweet a respeito de um filme de Alien e a indicação de um livro chamado 9 Amanhãs, do, acho que é Isaac Asimov, alguma coisa assim, não sei se você muito obrigado. Ou não. Muito, Isaac Asimov, não é isso? Isso. 9 manhãs. O nome do filme. Bom livro, cara. Boa. E assim, você que curte essas pegadas assim de ET e tal. O Sombra. Eu não curto pegada de ET. Que ser que pegada é esquisito isso aí. Que estou notíssimo. Isaac Asimov é um dos maiores escritores. Não, aproveitar o seguinte que eu soube que essa semana eles saíram pra não sei se pra jantar, pra trocar ideia. Sim. Como é que foi, Tobias, esse encontro com o Sombra pra discutir esse negócio do ET? Ele saiu, foi com você que ele saiu? O Tobias? É. Mas ontem eu deixei ele em casa, ele falou assim, eu vou pro jogo. Aí dizem que o Vitor Hugo recuou a bola pra ele. Não, mas é que o Tobias saiu. Pode ser mesmo, o Tobias. Cuidado, desculpa. No México, essas coisas, que aí vai vir um adjunto lá do Paulo Nobre pra defender. O Tobias saiu com um cara que eu não sei quem é. Foi com você? Foi comigo. Ele falou, o cara falou, toma um negocinho aqui, o Tobias não tô com sono, meu. Dormiu a noite inteira, Sombra. Anderson, um abraço, obrigado pelas dicas, cara. Um abraço, chupa, mano! Vai pro inferno, chupa você, o mané. Vai, o freguês. Que isso, vamos, que isso. Vamos para mais um ouvinte. Esse é o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Aliás, sem parar, seja bem-vindo aí, nosso novo patrocinador. Com o Sem Parar, o seu tempo rende muito mais. Sem parar, em todo lugar. Toca, Asdrúbal. Alô? Alô? Alô? Quem fala? É a Wanda. Wanda com V ou com W? Com V. Wanda do quê? Wanda Aparecida Fernandes Lino. Não tinha aquele filme, um peixe chamado Wanda? É. Pois não, um filme bom, chato. Wanda não era um nome de tinta, lembra? Pinta com Wanda, tinta. Tinta com Wanda. E quantos anos você tem, Wanda? 34. 3.4 hoje, RG. Idade, RG. Hoje? É. Hoje até que foi tranquilo, mas hoje. Mas a semana passada... O que que tem? Fiquei com medo. É mesmo? É por quê? Aquela tempestade lá que deu um vandaval, velho. Sensacional! Não, quer dizer que muita Wanda junto é um vandaval. Mas é sensacional. Então vamos aí, vai. Dinheiro na mão é vandaval. É vandaval. Que voz gostosa ela tem, irmão. E vandaval pode ser duas irmãs, né? Você gosta de Paulinho da Viola, RG? Oi? Você gosta de Paulinho da Viola? Eu curto mais lá aquelas músicas antigas, as de hoje em dia. Essa que nós cantamos é de velhas antigas. Muito antigas. Mesmo porque faz muito tempo que ele não grava, né? Paulinho da Viola, nada novo. Tá bom. E o bairro? Eu sou do Jardim São João. Ai, que gostoso. Olha, já ligou Jardim São Pedro... Ah, todos os apóstolos estão ligando. Quanto Jardim São Paulo. Meu pai. Mas não? Olha, impressionante, o programa hoje está bíblico. Agora, tem muitos, o que eu conheço é Guarulhos. Imaginei que você ia falar, mas não é. Tem Guarulhos. Eu trabalho perto dele, mas não mora. Pega o cotovelo. Não é cotovelo, não. Tem dois. Tem um lá e tem um no Jaraguá. Ih, piorou. Ah, mas tem. Não tem culpa do jardim. Eu moro no extremo leste. Pega o cotovelo. Eita! Pega o cotovelo. Não, não é nem São Paulo. Acabei de perder o tesão. Como tá assim, Catra? E o time? Seu time, Wanda? Oi, São Paulo. Tricolor paulista. Tricolor paulista. Tricolor. Aê. Ô, Wanda, é aí. Você viu o jogo? Nossa, do... o Benjamin tá achando que era homem, cara. Que nossa, isso? Benjamin. Tá louco? Lógico que é. É isso, Benjamin. Quando eu falei que era homem? É isso, Benjamin. Ela chama a Wanda, como pode ser homem? Você tá não, louco? Você falou que achava que era homem. Você ouviu falar isso? Você falou fora do ar aqui, o seu cretino. Eu falei isso. Fora do ar ele falou ou não falou, Bá? Eu falei. Você ouviu falar isso? Fala, Bá. Eu não ouvi. Como é que eu posso achar que é homem se ela chama a Wanda? E Benjamin é um cretino, cara. Eu não ouvi, cara. Ô, Wanda. Oi. Você que não tem voz de homem, porra nenhuma. Eu falei isso pro mano, eu isso não falei é, nada. Isso é viagem do o beijo mano. O Benja tá louco, né? Tá, eu beijo o Katsu. Você tá louco, hein, Benja? O Benja é o Katsu. O Benja fez pra mim, nada. Ô, Wanda, o Benja fez pra mim um sinal assim, tipo, meio que de volante de Kombi, sabe? Falando, caminhoneiro. Nossa, Benjamin, isso é indelicado pra cacete. Fale por você. Ô, Wanda, mas você tomava hormônio masculino ou não? Não. Nunca? Nunca. Que covarde isso aí. É que o Benjamin pensou. Agora o mano é louco, pensamento véio. Também. Olha, o mano anda sendo vidente, né? Ô, Wanda, você viu o jogo do São Paulo sábado? Então, não. Não. Não. Não, normal, lógico. Eu perguntei, você tem o direito de dizer não, né? Agora, me diz uma coisa. Só os melhores momentos. Só os melhores. Mas por melhor momento não dá pra decifrar nada, né? Tem muita coisa, mas tudo bem. Tá certo. E o que foi, Mota? Então viu só os gols. A melhor Mota. Agora eu vou te falar. Deu sono não, teve um lance que o Pato... O Ganso era pra ter sido expulso no primeiro tempo ou não? Não. Não era? Jamais. Foi pênalti aquilo, Mota? O Ganso não era pra ter sido expulso no primeiro tempo? Eu não achei. Você não achou que foi pênalti? Eu achei que a entrada que ele deu ali foi muito forte. Ah, para. Foi sim. Campeonato Paulista. Não, Campeonato Paulista da regra. Campeonato Paulista da regra pode bater no cara. É treino, pô. O Ganso. Treino pode tudo. O primeiro tempo, ele era pra ter sido expulso. O juiz deu uma amarelada ali. Então, mas não era pra tomar vermelho? Não. Então, o juiz deu uma amarelada. Mostrou amarelo. Não, desculpa, não era não. O adjunto recebeu um WhatsApp agora que tem que falar que não era verdade. Adjunto. Não, o que eu odeio o Ganso, nossa, tem que falar do Ganso. Odeio o Ganso? Ai, meu Deus. Você tinha 1 milhão de pessoas. Lá, foi falar do Ganso. Vocês vão começar de novo. Chupa. Segue o jogo, sem falatório. Mas, ô, Wanda. Oi. Mas também no segundo tempo o Ganso tomou uma entrada lá, meu amigo. Também. O Vanso. Também. Quase o cara quebrou a perna dele. Também. É. Mas eu não falei que não. Eu só brigou com o Rock Júnior toda hora, né? Ah, mas esse Rock Júnior também é chato, hein? Pelo amor de Deus, o cara é mal. É que ele tá com o emprego a prêmio lá. Ele acha que é jogador ainda, né? Ele perdeu as três. Agora, é uma pergunta que eu te faço. É o seguinte, o jogo não foi lá essas coisas. E nos outros jogos onde o São Paulo até atuou melhor, como por exemplo o incrível Capivariano United, não serve de base. Me diz, agora o fato do São Paulo ainda não estar jogando um bom futebol é um fator preocupador? Ou você acha que é tudo muito no começo, em breve o Muricy vai fazer o time jogar melhor? Eu acho que, igual você falou no começo aí, né? Realmente o Campeonato Paulista é em ritmo de treino e tal. Não vai com a mesma pegada se fosse uma Libertadores. Então, eu preocupo em relação como ele vai pôr esses outros jogadores, esses novos jogadores que estão chegando, né? Realmente vai se encaixar no grupo e tal. Mas... Não tem tempo. Não vamos também achar que esses jogos é o fim do mundo, né? Vamos... A gente tem pouco tempo, né? Daqui a uma semana, mais ou menos, uma semana começa, e meia, já começa a Libertadores. É igual entrar... o próprio Sombra falou em relação ao Corinthians. O primeiro jogo vai ser contra o Corinthians. O Corinthians já tá no ritmo de Libertadores, né? Pelo jogo do Once Caldas, ele já entrou nesse ritmo. Nós tá nessa pegada entrar, né? E o São Paulo ainda vai entrar. É o primeiro e o último, né? Primeiro que abre e fecha. E assim, o jogo, principalmente o jogo do Corinthians. Primeiro no estádio do Corinthians. O jogo do Corinthians também contra o Palmeiras. Eu assisti o jogo, você vê, até por ser clássico, o primeiro jogo lá, a intensidade que o Corinthians vai na bola. Os caras vão na bola pra pegar. O São Paulo, você não vê assim. Vê um time mais tocando, sabendo que vai ganhar o jogo a hora que quer. O Corinthians tá num outro ritmo mesmo. Ô, Wanda, você falou em Libertadores, eu vou te falar. Não é, mano? Eu acho que. É que ano passado também. Nenhum brasileiro passou e tinha time bom, mas eu vou dizer. Eu acho difícil o título de uma Libertadores esse ano escapar de um Corinthians, de um Atlético e de um São Paulo. É. Ah, de um brasileiro, times, né? Eu acho que os times estão muito... No passado falava a mesma coisa. Não, mas eu acho que, não, mas eu acho que o Corinthians e o São Paulo estão com times muito fortes. O Atlético manteve a base, perdeu só o Tardelli e colocaram, tá, o Cruzeiro não colocaram o Lucas Prato lá, o argentino. E o Cárdenas também. Eu vou te falar. Ô, Benja, eu diria o seguinte. E são times que o Corinthians é um time que adquiriu experiência em Libertadores que não tinha. O São Paulo é um time tradicional. O Atlético também não tinha experiência e adquiriu. É. Sei lá. Acho que são times eu muito fortes. Eu acho que é o seguinte. Dos três... Três ótimos elencos. Vocês não vê o Boca, não vê... Vocês estão loucos, hein? Não, não tô louco. Eu tô cravando. São times que também têm experiência absurda em Libertadores. Tem experiência, mas eu vou te falar. Pode ser até que tenha um time até um pouco menos menos técnico, Benjamin. Mas é um time que você não pode deixar, sei lá, menosprezar, vai. Eu não tô menosprezando. Não, porque falou dificilmente... Eu tô falando, eu acho que o título deve estar... achômetro, não tem... Agora eu vou te falar... Pega o time do Boca. Eu não descarto os argentinos, não. E compare com o time do Atlético, com o time do Corinthians, com o time do São Paulo. O ano passado, na minha opinião, não sai. Em 2013, acho que foi 2013. O River mudou contra o Boca. Tá. Tudo bem. Você pode falar. Não importa. O Boca era muito menos técnico que o time do Corinthians e ganhou. É assim, sei lá, eu acho que não dá pra descartar. Mas ganhou, Benjamin, porque tinha o Amarília pitando, tá de brincadeira, mas mano. Você vai levar em conta esse lance. Aquilo ali foi a pior coisa que aconteceu na história do futebol. Então, gente. Um time muito melhor, como era o caso do Corinthians contra o Boca, ele tinha todo. Aquilo lá foi no começo do jogo. Tinha todo um jogo pra poder virar o jogo. Começo do jogo, Domênico? Olha, que hora que foi expulso o cara. Que expulsão? O pênalti do Emerson. Então, que hora que foi? Foi no começo da partida ali, Domênico, mas depois teve uma série de lances aí que prejudicou o Corinthians. Teve um pênalti, o Corinthians que não deu. Mas só pra falar, viu, Sombra? O que eu acho é o seguinte, que a Libertadores não é mais a Libertadores de 20 anos atrás, 30 anos atrás, que valia tudo e tal. A Libertadores mudou. Não que pressão e mística da camisa não conta. Tanto é que os brasileiros hoje ganham mais do que ganhavam antes. E os brasileiros têm ganho ultimamente, têm ganho na bola. Não é naquela catimba, naquela sacanagem que os caras fizeram a vida inteira. A Argentina tá ganhando mais. Então, eu acho, na minha opinião, o Atlético Mineiro, o Corinthians e o São Paulo, tem muito mais time que Boca e River, ou não? Ô, Wanda... Ida e volta em mata-mata, eu não boto essa coisa, não. Você concorda com isso, Wanda? Eu concordo, eu só acho que o São Paulo, né, falar do São Paulo, ele... Igual, eu concordo com o Mota em relação ao Muricy em jogos de mata-mata, né? Eu tenho um certo receio em jogos de mata-mata. Eu não sei se ele tá preparado para isso. Vamos ver... Como vai entrar no grupo, de repente vai jogar um com o outro, vai ter pontuação, de repente. Eu tenho uma pergunta de futebol pra Wanda, irmã. E aí? Oi. Gostosa? Sim, não. Falou que não é cada feia. Moça, gente. Então desliga aí, irmão. Você é feia. Mas, ô, Wanda. Tudo bem, com o Palmeiras vai bater um tudo no bolso agora. Lembrei. Porque o Marcelo Moreno foi vendido por... Ah, ele também tem... Marcelo Moreno foi pro mesmo time do Barcos na China. O mesmo time nós vamos ganhar dinheiro. Ah, o Palmeiras tem 15% do barco. Wanda! Abraço! Um beijo pra você, obrigado pela participação, tá bom? Um beijo, obrigado. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Participação da Wanda aqui na sequência Sem Parar do Estádio 97. Esse é o momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. No pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi. Sem parar em todo lugar. Alô! Oi, alô. Opa, quem fala? Oi. É, Luiz Abidal. Ô, Luiz. Abidal, Dal, acabei de falar com o Abidal no Twitter, pô. Luiz Abidal é gente boa, palmeirense. Abidal adora o Michael Leite, gente. E tava nervoso que os caras tão cornetando o Verdão aí, né, Abidal? Tão demais, pô. Acabou, o time foi todo remontado, contrataram 20 jogadores. Tem que dar um tempo, meu. Aê, Abidal, gostei de você, parabéns. Não, mas eu concordo com você. O Vitor Hugo é bom jogador. O cara teve uma infelicidade ontem, não foi bem, tá certo. Fez um erro. Não, mas não, pera só um minuto. Vamos de novo. Eu vou de novo pra isso. Explica novamente. Vamos pra lousa. Me ajuda aí, Domênico Gato. Pra não ficar, não pode coisa ficar obscura. Eu quero imagens. Falaram que eu queimei. Eu não tô queimando ninguém aqui. Não é você. Mas pra deixar bem clara a coisa, porque senão a coisa fica obscura e não é legal ficar obscura. Não é legal. Então, assim, o Vitor Hugo, no meu modo de entender, dos quatro zagueiros que hoje estão no Palmeiras, Vitor Hugo, o Tóbio, o Jackson e o Natan, desculpa, o Vitor Hugo, ele é reserva do Natan. O Natan é titular. Pra mim, o Tóbio é titular. O Vitor Hugo, ele é reserva. O Jackson é reserva. É o meu ponto de vista. É isso que eu tô vendo. Ele, porque um zagueiro, ele não pode dar um milho. Por mais que não tenha entrosamento, por mais que chegou agora, por mais que qualquer tipo de coisa que você venha me falar, não pode dar um milho que deu. É isso que eu quis dizer. Não pode. Não, sem dúvida. Porque, e vou dizer mais. Ele pode até ter dado milho nesse jogo que não vale porra nenhuma, tá? Não vale 3 pontos, não é decisão gamã. Então foi até legal ver que o cara, é isso aí. Não pode dar muito mais chance. Pode dar chance quando um machucar. Mas enquanto não se machuca Natan, ele é reserva, bicho. Desculpa, é o meu ponto de vista. Eu concordo com você, até porque você falava do Natan, que deveria ser titular antes do jogo do Corinthians. Exatamente. Então, mas só que eu digo o seguinte, o que a gente vê é esse monte de crítica em cima do menino que acabou de chegar do América de Minas, é bom jogador, é bom, é técnico, o São Paulo estava querendo ele, o próprio Ataíde Gil Guerreiro já deu várias entrevistas falando isso. Quer dizer, ele teve uma infelicidade, como a gente viu um monte de ótimos jogadores terem fazer essas lambanças que ele fez. E Luiz, deixa eu falar uma coisa, o Natan... Mas peraí, qual o jogador que fez lambança igual? Só uma coisinha, Domenico, o Natan, ele foi titular dessa seleção brasileira aí, sub, comandada ridiculamente por este galo. Essa seleção brasileira, claro que é outro contexto, mas o Natan e toda essa seleção, que vergonha. Eu achei o jogo contra a Colômbia. Que vergonha de quê? Tomaram 3-0, um monte. E é culpa de do Natan. Não tô dizendo que a culpa é Natan. Se é ruim pra cacete, é culpa do Natan. Não, por isso que eu disse, é outro horroroso. Contexto. Ele era titular. Horroroso? Não, ele não foi mal, não. Junto com toda a seleção, Sombra. A seleção brasileira tomou goleadas, foi espancada, ficou em quarto lugar. Mas a deixa do assunto foi o Natan. Não, tô dizendo que dentro de um contexto... Eu quis falar que o Natan é ruim. Não falei que é ruim. Isso. Eu tô dizendo que foi muito mal naquele contexto. E o João Preda era titular também. Quem quis falar que o João Preda era titular. E a seleção foi péssima. O Palmeiras fez um péssimo negócio. Não foi isso que eu disse. Só um minuto. Não foi, vocês entenderam? O que eu falo de responsabilidade mico. Você entende? Os caras entenderam isso. Olha aqui, então vamos explicar uma coisa. A seleção brasileira, Palmeiras é Palmeiras. O Palmeiras, no Palmeiras ele foi bem. O que me importa é isso. Eu quero que se dane a seleção brasileira. O João Pedro é bom jogador. Pode ter perdido 15 e ele tava lá e ele fez lambança lá. No Palmeiras ele não fez nenhuma lambança. Eu preciso acreditar no jogador que joga no meu time e que gosta do Palmeiras, que veio da base. Eu preciso acreditar nesse jogador e não da seleção. Entendeu, Bruno? Quero que se dane a seleção. Eu tô puto da vida que ele tá na seleção. Porque essa porra aí não vale nada e tá desfalcando. Ele já voltou, Dodô. Jogou graças a Deus que já voltou. Graças a Deus. Porque a seleção não vale nada. E a derrota, Abidal? Fala, Abidal. Oi. E a derrota, que, do geral, o que, que você achou? Você achou que foi só esse lance? Eu acho que o Palmeiras jogou bem. Eu acho que o Palmeiras pressionou. O Palmeiras perdeu muitos gols. É. Eu concordo com o Domênico. Acho que o melhor o resultado mais justo seria o empate. É só ver um pouco de futebol. Só isso, é isso. Oi? Aí. Não, você tem razão. É só ver futebol e analisar o jogo num contexto. Mas você não achou que o Palmeiras... Foi tudo igual, tudo igual. O Palmeiras precisa de um atacante. O Corinthians tem mais conjunto. É, o Corinthians tá jogando há mais tempo. Mesmo esses caras que são reservas, eles entram. Mas eles estão com muito mais entrosamento que esse monte de jogador que o Palmeiras colocou agora pra jogar. Com certeza, Não tem dúvida. Ainda tem um monte pra entrar, quer dizer... ainda tem Arouca, Cleiton, Valdívia, tem um monte de... O Dudu não vai jogar onde ele tá jogando ali, ele vai jogar no lugar do Michael Leite, ontem ele entrou numa outra posição. Acho que o Oswaldo errou de ter tirado o Alione também, concordo, entendeu? Acho que era o melhor jogador do Palmeiras, tava jogando muito bem, ele tirou. É a segunda vez que ele faz isso, com a Ponte ele fez isso também. Exatamente. Tá? Agora, eu quero falar uma coisa pra vocês que me deixou extremamente revoltado ontem. Eu fui ao jogo ontem, eu tomei várias bombas de gás de pimenta. Também você é mó maloqueiro? Oi? Você é mó maloqueiro, você tava lá causando, não tava? Não, imagina. Eu tava indo pro jogo, começou uma briga entre a torcida e a polícia, eu fiquei bem no meio, indo pra ali na Turiaçu. Eu, como conheço bem ali a região, eu fui por trás, até pra não reencontrar, porque eu já tinha tomado bomba de pimenta. Quando eu voltei, eu fiquei em frente ao clube, ali na parte social. De novo, houve aquela correria, bomba. Agora, eu não tenho problema, porque eu sei me defender, eu sei ali aonde estão os atalhos daquela região. O problema são crianças chorando, idosos caindo... foi um negócio lamentável, né? Triste de se ver. Triste de se ver. Não dá pra ir mais em jogo. Mas, ô Abidal, esse registro que você tá fazendo, esse registro que você tá fazendo, é da polícia atirar a bomba, mas teve um motivo, não teve? Claro, não. A torcida do Palmeiras, olha, eu sou palmeirense, já fui da Tupi na década de 80, quando a torcida organizada ia pra torcer. Quem começou a briga foi a torcida do Palmeiras. Briga com quem? Com a polícia. Não, Dodô, o evento começou, pelo que todos relatam, os jornalistas, todas as pessoas que estavam lá, foi o seguinte, naquelas grades que eles colocam na rua, começou um empurra-empurra e as pessoas queriam invadir uma área que não podia. Não foi nisso não foi falando, assim não, Mota. Eu tô relatando que o jornalista falou. Então fala mal do Vinícius, o cara que relatou isso. Deixa o Abidal falar. Explica, Abidal. A briga começou na esquina da Turiaçu com a Sumaré, naquela praça. Ali, a torcida do Palmeiras, quando a torcida do Corinthians estava chegando e entrando na área de visitante, parte da torcida do Palmeiras queria ir lá para provocar a torcida do Corinthians. Não, mas a torcida do Corinthians já... Complete, Vibidal, complete. Não. Os caras começaram aí, e ali estava a polícia, porque a torcida do Corinthians entra ali pela Padre Tomás. Aí o que que aconteceu? Os caras começaram, aí a polícia começou a tentar afastar, e aí começou aquela... Eles pegavam aquele negócio do CET, jogavam em cima da polícia, a polícia respondia com bomba de gás e bala de borracha. E ali começou a grande confusão, eu estava bem ali na hora. E aí subi, fui para o outro lado e entrei no clube social. Mas para afastar a torcida que estava ali, a polícia foi em cima de todo mundo que estava na Turiaçu. E ali tinha criança, tinha assim, senhores, mulheres, todo mundo chorando, gente caída, pisoteada. Aí sim, houve a confusão para entrar, porque todo mundo saiu correndo para entrar no jogo, entendeu? Depois de uma explicação super detalhada de quem estava lá, agora eu tô falando que os jornalistas colocaram e falaram o que estava acontecendo. Agora, se ele viu outra coisa, ótimo. Você viu? Cada um tem uma visão da história. Ele não podia estar em todos os lugares do bar. Fica nervoso, Mota. Ele estava ali no meio do conflito. Mas não fica nervoso. Responda sem ficar nervoso. Ninguém está ofendendo ninguém. Para de queimar o Mota. Ninguém está ofendendo ninguém. Mas, Abidal, hoje você está alterado. Mas, Abidal, você viu de fato ou você teve uma visão, como diz o Mota? Não, eu estava ali. Eu estava tanto no começo ali na Sumaré com a Turiaçu, quando o pessoal começou a correr na Turiaçu, ali em frente às bilheterias, em frente ao Clube Social. Então foi nessa história, né, Abidal? É bolacha. Só que o Abidal, o Mota tá desdenhando, o Mota não acredita na tua história. O Mota tem razão, porque depois aconteceu essa confusão com as grades. Olha a segunda página. Mas foi depois, entendeu? Tá certo. O Abidal, só uma última pergunta pra você. Eu gostaria de saber a sua opinião. O Corinthians tem um bom elenco, todo mundo está percebendo, vendo isso, e tem um técnico que sabe administrar. O São Paulo tem um bom elenco, todo mundo está vendo isso, entendendo isso, tem um técnico que sabe administrar. Teu time tem um técnico que vai saber administrar esse elenco? Olha, veja bem, quando contrataram o Oswaldo de Oliveira, eu achei que foi uma contratação errada. Não gosto do Oswaldo Oliveira, mas eu acho que ele, com esse elenco, e pelo que os jogadores falam, ontem mesmo a gente estava conversando com alguns jogadores ali, e eles falaram que ele é muito respeitado pelo elenco. Todo time que ele vai, ele é respeitado pelo elenco. Sabe que jogador gosta de técnico paizão, né? Então, eu acho que ele pode sim resolver. O que eu acho que ele tem que... O Palmeiras tem que ter cuidado é com essas brigas de vaidade depois que tiver todo mundo jogando, entendeu? É aí que eu tô te perguntando se ele vai conseguir administrar esse elenco. Eu acho que sim, tem que administrar o banco, né? Mas quem tem de tão consagrado lá no seu Zé Roberto e o Valdívia pra reivindicar uma titularidade? Não, tem o Dudu, o Arouca, o Valdívia. Mas peraí, é o que eu falei, ó, o Arouca, na minha opinião, é titular. O Dudu também. Os dois que eu citei, Zé Roberto e Valdívia também. Cleiton. O Cleiton Xavier também. Tem o Robinho. Tem desculpa. Robinho vai reivindicar a titularidade, velho. Robinho não. O Leandro Banana vai reivindicar a titularidade, velho. Vocês estão loucos. Abidal, um grande abraço pra você. Muito legal o testemunho seu aí. Passou direitinho aí na sua visão. Apesar de ter gente que não acredita no Abidal, mas o Abidal é um ouvinte muito antigo. Você tem mais credibilidade que o Tobias. Eu acredito. Tá bravo com você. O Mota não tá num dia legal, vamos respeitar e entender. Inclusive, pra isso, eu vou fazer uma homenagem pra Abidal. Abidal, Abidal, o que eu mais quero é pegar. Olha aí! Eu não faço mais homenagem, você fica me cortando, eu não faço Abidal, mais. Abidal, um abraço, Abidal, boa noite. Desligou na tua fuça. É isso aí, essa foi a sequência Sem Parar de ouvintes do Estádio 97. Agora eu vou falar do Sem Parar. Puta, Benjamin, é uma baita ajuda o Sem Parar. É uma santa ajuda no dia a dia. Porque você economiza tempo e facilita os pagamentos. Por exemplo, sabe quando você vai num shopping e depois das compras você ainda tem que ficar procurando um caixa pra validar ticket e ainda por cima tem que pegar fila pra pagar o ticket? Com o Sem Parar, isso é passado. Com o Sem Parar, você não precisa pegar ticket, não precisa pegar fila pra pagar. O Sem Parar é o primeiro sistema de cobrança automática do Brasil. Você usa o Sem Parar em shoppings, estacionamentos, aeroportos e agora também para abastecer o seu carro e para pedir e pagar o táxi. Sim, verdade. Você ainda não tem um aplicativo do Sem Parar? Baixe agora mesmo, é grátis. E com ele você vai encontrar os estacionamentos, postos e todos os lugares onde você pode usar o Sem Parar. Sem Parar em todo lugar. Sim. E o que é mais legal quando a gente tem um patrocinador que a gente costuma usar sempre. Isso é legal. Eu particularmente uso. Eu adoro. Quando você tem um patrocinador... No shopping. Eu tô às vezes passando ali, sombrando Ayrton Senna, indo pra praia, eu vejo ali a galera toda parada no pedágio, eu passo ali do lado direito, assim, dando tchau pros pregos. Dá uma alegria, e perda de tempo aquilo, eu penso. É mó alegria, mano. Quando é véspera de feriado. Toda vez você pensa, ainda bem que eu tenho chamado. Datas especiais, você tem que comprar presente, Natal. Ficar procurando a porra do caixa. A sensação legal foi essa mesmo, mano. Final de ano, você vai aquele pedágio entupido. Aí você... Nossa, é muito bom. É sensacional. E eu sempre passo rápido, RG, no sensor ali, que é pra ver se vai levantar a caçada ou se vai bater no carro. É só pra ter com emoção ou sem emoção. Tá lá a placa de 40, eu passo 60, 65. Não, não pode. Você sabe que abriu. Mandar um abraço aí pra Priscila Fecchio e também pro Jeová, galera muito legal lá do Sem Parar. Muito bom. É isso aí com a gente até 2016, meu Deus. Estádio 97 tem oferecimento do Grupo Ester, um nome construído com história. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos fazer a barba? Opa, hoje é dia, né, cara? Tem que ser, né? Se prepara aí que você vai mandar o ouvinte chupar. Opa, daqui a pouco. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que protege e hidrata a sua pele, que tá parecendo aí um pé de arara. Meu Deus do céu, tá seco, tá esturricada a tua pele, velho. Parece aquela linguiça no final do rodízio, velho. Nossa Senhora! Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Aquele topetão bonito para ir para balada, para ir trabalhar, enfim, pentear aquela franja igual a do Domênico, show de bola. E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade, a linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção, que oferece muito mais performance para o seu dia a dia. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem. Sombra, muito bom. Eu queria me parabenizar. Serginho, seja bem-vindo. Boa noite. Super presença no Domingão, bicho. Você vai ser papai. Exatamente. E eu já fiz o exame, sabe o que, que vai ser? Ah. Um garoto! Vai ser o garoto. Vai ser o menino. Parabéns pra mim. Você é pai. Mas você tem 5 anos, é verdade? Eu não quero falar bem tarde. Mas se o Serginho vai ser pai, ô Rudy, você tá de quantos meses? Muito bom, essa piada se acabou comigo, mas tudo bom. O Serginho que tá gravando hoje deve estar feliz que o Timão ganhou. Muito bom. É isso, um grande abraço pra vocês. É, daqui a pouco já o Chupa Delivery. Tá bom? Vamos trazer algumas mensagens aqui no Twitter, no Twitter da Energia no, 97. No Twitter. No Twist. Olha o Alisson Ribeiro, é a primeira vez que eu ouço esse programa, vocês estão de parabéns. Obrigado. Valeu, obrigado, cara. Obrigado. Muito obrigado, né? Alisson. Ah, Letícia, não, Letícia, não vai tocar Luan Santana. Escova os dentes pra não ficar com o mau Alisson, viu? O Nilson da Silva, o Vitor Hugo é bom jogador. O garoto jogava no América e de repente se viu no maior campeão do Brasil. Falei. Na visão do Nilson da Silva. Eu acho também, viu? O Danilo Siqueira, o Natan jogou mal demais na sub-20. Ih, olha, o Portuga levantou não a é que eu disse aí. Que... Eu, gente, presta atenção. Eu vou repetir a frase. O que eu falo de minha responsabilidade, que vocês entendem, é de vocês. É o seguinte. Eu disse que no contexto da seleção, a seleção foi toda péssima e ele era titular, mas zagueiro. Você foi a seleção maldoso. Tomou 5, a seleção tomou de 3. O cara tá falando que o cara é reserva. Pronto. Alô? Alô? Quem tá falando aí? Daniel, perdão. Oi, desculpa, qual é o seu nome? Daniel. É, Daniel? Isso. Você tá triste hoje, amigão? Como é que é? Tá triste hoje? Demais, cara. Oi, desculpa. Tô triste demais, quem é que tá falando? Opa, é o Mano, liguei pra te mandar um chupa, mané, até Corinthians. Até Corinthians, mané. Haha, malucão. Chupa! Oscar. Chupa, a casa é nova, mas o freguês é antigo, maluco, aqui é Corinthians, mano. É isso mesmo. E aí, fera? Ô, Sombra, qual foi o nome do amigão aqui que pediu pra ligar pra você? Ô, Daniel! Você tem amigos que ouvem o Estádio 97? Foi ter um amigo aí, cara, olha, foi o... Fala o nome dele. É o Júlio Edson. Ah, desligou. Liga lá, Léo. Não, põe... Liga de novo, liga de novo. Liga de novo. Vai ter que chupar ao vivo aqui, velho. É, o Júlio Edson é corintiano. Boa, Júlio Edson. Mas que nominho também. E mandou o telefone do Daniel Aquino, que é palmeirense, pra ser zoado. Porra, o cara não esperava essa. Não esperava, velho. Você viu o cara todo paquitão, pô, tô triste pra caramba. Então chupa. Júlio Edson, você acha que a mãe chamava Júlia e o pai Edson? Ô, mas que nominho, hein? Triste. É Júlio Edson. Meu Deus. Júlio Edson. Vamos ver se tá ligando aí, Bá. Tá ligando? Eu acho que o cara ficou desolado, cara. Eu acho que ele tava no viaduto, ele se jogou, aí desligou o celular. Esse foi o primeiro Chupa Delivery. Você, santista, São Paulino, inscreva o seu amigo adversário, santista ou São Paulino. Alô. Oi, Daniel? Oi. Oi, pode falar, mano. Você tá triste, velho? Tô triste, né, cara? Mas você conhece o Júlio Edson, cara? Primeiro clássico na casa nova, então, a sapicada, pô. Não faz mal, velho. O Corinthians foi lá e colocou a chancela, velho. Que é tudo nosso, mano. Não eu fica triste, que, não. Eu falei que mudou o time, mas a história continua a mesma, é isso aí? É, não, eu falei o seguinte, mudou a casa, tá certo? Vocês estão numa casa nova, mas o freguês continua, porque o Palmeiras já tá 9 partidas sem ganhar do Corinthians. Agora deu esperancinha, pelo menos o time tá melhor agora, pô. Tá curtindo esse time do Palmeiras, é, amigo? Vai ficar bom, você vai ver. É mesmo? Daniel? Ô, Daniel, quem é o Júlio Edson? Júlio Edson é um corintiano que senta do meu lado lá. Rapaz, senta do seu lado onde? Ele senta do meu lado. Eita! Não, trabalha comigo. Trabalha no quê? A gente trabalha na área de sistemas ali na indústria de alimentos. E você não tinha nem ideia que ele tinha aprontado essa pra você aqui no estádio, né? Olha, cara, pra falar a verdade, a gente fazia ideia, porque ele tá me ameaçando de me zoar o tempo todo com vocês. Legal, Julieta. E caiu de novo, mano. Caiu a linha, mas olha, a produção vai manter contato. Deu com pra ele. Identificar. Deu pra identificar. Deu pra saber que é palmeirense mesmo. Vive caindo, que ele absorveu a chupada. Já chupou, já. É verdade. Chupou, vive caindo, é palmeirense mesmo. Aceitou a chupada. Tomou de uma maneira. Um pouco em classe. Mas isso que é legal, gente. Isso que é legal. Tem a brincadeira, o cara topa a brincadeira numa boa. Esse é o espírito que tem que imperar dentro dos estádios. Por isso que o nosso programa existe. É por isso que o nosso programa existe. É. Por exemplo, vai ter São Paulo e Corinthians. Gostaria muito, muito, de que, por exemplo, eu e o Mano pudéssemos ir nos dois jogos, assistir os dois jogos e juntos. Mas podemos. Mas não é... Mas não sabemos se vamos sair vivo. O que eu quero dizer assim, que é ir no meio da arquibancada. Então, mas podemos. É. A gente põe aquela armadura, mano, igual do gladiador. Tá. Melhor não, viu, mano? É melhor vocês ficarem aqui, velho. Então, olha, lembrando que o Daniel... O São Paulo gosta de mim aí. O Daniel... Vai nessa. Lembrando que o Daniel Aquino ganhou o boné do Estádio 97. O Júlio Edson também ganhou o boné do Estádio 97. Os dois ganharam prêmios da Energia 97. Esse foi o primeiro Chupa Delivery. Na quinta-feira tem mais, porque quarta tem São Paulo e Santos, ou melhor, Santos e São Paulo. Então, São Paulino, santista, dê o seu nome o time que você torce e o time do seu amigo, o nome do seu amigo que torce pro time adversário com o telefone, tá bom? Nós vamos sortear, conforme o resultado, um ouvinte pra passar esse trote, pra fazer essa tremenda sacanagem, hein, o cara leva que é o chupa delivery. O e-mail pra você inscrever é chupadelivery@97fm.com.br. Oh, e vai, só falando e que delivery é com Y agora, no final, pra galera aí que às vezes não tá... tá familiarizada com o termo. E outra, viu, Sombra, você tem que agradecer ao Carmelo, velho. Julietson, mano, tá na cara que foi ele que trouxe pra cá. Julietson. Foi o cara que trouxe pra cá. Julietson, gente, dá energia, é alegria ele... da cidade. Ele ganhou as paletas mexicanas agora. Grande Julietson, mano. É nome de goleiro do Mamorã, né? Bateu, pegou, Julietson. Fechamos da aqui. Hora, fechamos aqui mais um Chupa Delivery. A Delivery. Boa! Ô, velho. Diga. Sensacional. Olha isso. Que o quinta-feira o Juca vai chupar, hein? Será? Não, o Juca não. O Juca vai chupar. O Juca vai mandar um chupa, velho. Olha. Se vocês quiserem, não importa o resultado, eu posso chupar. Você faz às vezes? Eu chupo. A Domênica precisa chupar, eu chupo por ela. Não, a Domênica tá quieta, deixa ela. Como é que você gosta mesmo de... Do quê? Eu adoro teta peluda. Eu adoro morder teta peluda. É uma delícia. Mas aí, Dodô. Diga, RG. Lá em Santa Isabel, onde tudo começou. Certo. Os caras, lá no comecinho, os caras inauguraram a igreja lá, né? Certo. Aí o cara tá desesperado, né, velho? Aí entra na igreja, aí fica ajoelhado lá na igreja, aquela coisa toda, rezando, falando com Deus. Ah. E não viu que atrás dele tava um bêbado no banco, deitado, né, cara? Aí complica, hein? Aí tá o bêbado lá no banco, deitado, e o cara lá falando com Deus, aquela coisa toda. Certo. Aí falou assim, senhor, tô desesperado. Pensei em fazer uma loucura mesmo. Aí o bêbado ficou esperto, né? Aí pegou e falou assim, não faça isso, meu filho. Aí o cara que tava desesperado, achou que Deus tinha falado com ele, né? Ah, é? E aí? Aí falou assim, ó, tá certo, Deus. Você tem razão. Eu não vou fazer essa bobagem mesmo. E esse negócio de dar minha fortuna pro primeiro que aparecer. Eu vou desistir dessa ideia. E aí foi saindo da igreja, né? E aí? Aí o bêbado... Ninguém ouviu, né? E o bêbado levantou depressa assim... Deus, Deus! Traz esse maluco de volta! Vamos negociar, pô! Sensacional! Sensacional, hein? Boa, RG. Na verdade, pergunta pra você, não quer fazer uma doação pra gente, não, Lidinho? A gente Mota. Tá precisando tanto. Notícia do Corinthians, Mota. Mano, o Corinthians que tá acabado aí, viajou 14 horas. É, mano. Até a Colômbia aí, 14? Né? 14? É. Tá louco, cara. Peraí, o RG, por exemplo, o RG, que agora vai na promoção pra... pra Barcelona. Barcelona. É, aliás, ó o avião passando aí, ó o avião e passando. É, anota aí, ó. Ah, avião passou mais uma vez, avião do estádio 97. Vai pra Barcelona, voo direto, 11 horas. Como é que pode o cara ir pra gastar 14? Porque demora, vai ter que fazer conexão. Ah, porque caramba. Vai pra Manizales. Manizales, é longe pra caramba lá. Estádio Palo Grande. Os caras estavam acabados, viu, mano? Os caras estavam acabados aí. Olha, mas desculpa, na boa, Mota. Não precisava nem ter ido. Quando você não vai disputar uma partida, você não perde 3-0? É isso aí. Você quase ganhou de 4, velho. Ah, faz isso. Tem punição. Ah, tem nada, velho. É só o jogo. Ó, 3-0 pros caras. Você dá WA a propósito. É, deve ter uma punição. É eliminado do torneio. Imagina. Quando qualquer problema, fala, não, acharam droga na bagagem do Ralph. Você tá louco? Fala alguma coisa assim. Olha, o. Não sei na Indonésia. O Love realizou exames, viu, mano? Sim. E deve ser apresentado na sexta-feira. E o Petros, que desabafou, né, mano? Disse ontem aí que não tem nada a ver com a briga, que tá tudo bem com o Tite, entre ele e o Tite, que isso é coisa do empresário dele, com o Corinthians, eles que se resolvam. Pô, o empresário não deve ter ficado nada feliz com isso. Ele falando isso, né? Mas ele quis livrar o dele também, né? Então, e ele falou que quer ficar no Corinthians, né? O Petros. Ele disse. Será que é por isso que ele jogou, mano? Olha, Motinha, o Petros é um jogador inteligente, cara. Das vezes que a gente pôde ver ele falando na mídia, é um cara que se expressa bem, é um cara que tem o pensamento, mas muitas vezes aí o empresário acaba metendo o pé pelas mãos, acaba falando bobagem, acaba... Tudo bem, ele tem o objetivo de tentar valorizar o atleta dele, mas com esse comportamento que ele teve, tá certo? De peitar o Edu, peitar o Tite perante a mídia, eu acho que não acrescentou em nada. Ele não vai ganhar a titularidade do jogador dele no grito. Ainda mais quando você tem um Tite, que não é um técnico frouxo, tá certo? E tem o Edu, que não é um dirigente que muda a mão. Acho melhor, vai fazer efeito contrário, né, mano? Então, é complicado, fica pior, cara, ainda pra ele. É complicado. Mas não será porque também aquela história, o cara ajuda o time e tal, vai, acho que começa a achar que pode tudo e tal, porque, né, ajudou o time a dar um dinheiro, dar um turu e tal. Ah, também eu acho que isso, não, né? Viu, Motinha? Eu acho que, sinceramente, isso aí não... Não confere. Então, confere. E o Cássio aí falou que não viu a bola. É, né? Tá chorando até agora. Vi. Falou que não viu. Então que... mostra a bola pra ele. É, vamos ver. Ele viu o Tobias, hein? Ele não viu a bola, mostra a bola pra ele. Comprar ele viu o Tobias, hein, sobre. Precisa comprar uma bengala e um labrador pra ele. Pelo amor de Deus. Né? Não, e como se não bastasse, ainda pegou depois a bola e ainda jogou lá pra frente. Então. Não, agora, se o Palmeiras ganha o jogo, o Gandulho ia ser ovacionado e ia aparecer tudo que é jornal. Sabe o que eu achei, velho? O Cássio, ele duvidou que o árbitro tivesse a personalidade de expulsar o cara, né, RG? O que a gente vê de árbitro bunda mole que conversa o jogo inteiro? É que a gente nunca vê isso, né? Quando você pega um cara que vai lá e peita, né? Fala, ah, beleza, tá me tirando, então pera um pouco aí o trouxa. Todo mundo ficou falando isso, né, mano? O árbitro foi muito bem. Foi, mandou bem. Mas o Gandula, o Gandula induziu o Cássio ao erro, cara. Ah, induziu nada. Não, é verdade, ele jogou a bola. Foi sim. Ô, Rudy, tava na cara. Tanto é que. Tá bom, mano. Ô, Rudy, logo no primeiro tempo teve uma reclamação do Edilson, quando ele foi bater um lateral, porque os gandulas do Palmeiras estavam demorando pra repor a bola quando era a bola do Corinthians. Quando a bola era do Palmeiras, os caras jogavam a bola rápido. Sim. O Palmeiras perdendo, tá certo? Tiro de meta pro Corinthians, tava na cara que o Gandula ia jogar a bola rápido pra dentro. Esse povo tá esperando do futebol pra fazer que nem no futebol de salão. Bola parou, parou o tempo. Também acho. Pelo amor de Deus, o Sombra tem que fazer o seguinte. A televisão que vai pro inferno. Ah, mano, põe 25. A FIFA não vai mudar. Põe 25, gente. Eu acho que eu tinha que ser igual ao futsal. 25 de bola rolando. 25 de bola rolando. Eu duvido que a FIFA mude. A televisão não gosta, eu entendo que não goste. Mas não significa que não possa ser um sucesso. Eu acho que seria um sucesso. Pô, eu sempre faz 30 minutos. Mexe pra 30 minutos de jogo. Isso é muito com mais... Com o relógio parando. É que no futebol europeu não tem esse problema, né? É, então. Você vai ver o campeonato inglês, lá, né? não tem absolutamente nada disso. Aqui não, aqui o cara vai bater uma falta é meia hora, o cara vai bater um tiro de meta 15 minutos. Lá é 85 minutos de jogo. Aqui que eu digo é na América do Sul, não no Brasil. Lá 85 minutos, 87 minutos de jogo. O ruim é que o desconto nunca é igual, né? Ô, Narigudo, e hoje no São Paulo, se eu não me engano, tem uma reunião de conselho lá, hein? Hoje lá, as coisas tendem a fervir. É hoje ou amanhã que ia rolar essa reunião? Porque até, inclusive, Sombria, tá em pauta. Deixa eu ver. É a entrega daquela taça das bolinhas pro Flamengo. Você sabia disso? Ah, é? O Aidar vai colocar isso aí em votação. Em pauta, vai. Não é hoje a reunião? Sábado, eu achei que era na terça-feira. Sábado tem votação pro Palmeiras no conselho. Bom, eu sei que... Bom, se não for hoje, é essa semana. Teve, né? Tem uma reunião aí. Mas o que você acha disso, Sombra? Do quê? Do Aidar colocar em pauta aí a entrega da taça das bolinhas pro Flamengo. Porque hoje, pra quem não sabe, a taça tá em posse da Caixa. Tá sob júdice. Tá lá na Caixa Econômica Federal. São Paulo ia abdicar do direito de poder disputar na justiça aí o poder dessa taça. O Aidar vai colocar em pauta aí a entrega dessa taça aí de maneira cordial, né, pro Flamengo. Ô, mano, você sabe que assim, cara, o Aidar, ele era presidente do São Paulo na época. Não, o Aidar era presidente do Clube dos 13. Clube dos, mas acho que ele tinha acabado de sair da presidência do São Paulo e ficou Juvenal. Mas tá na cara que isso é uma briga, porque quem fez todo o oba-oba pro São Paulo pegar essa taça aí foi o Juvenal. Ele dá essa taça pro Flamengo, ou então pelo menos ceder o direito do Flamengo ter essa taça, é um golpe no Juvenal também. Isso é uma situação cheia de hipocrisias e de contraditórios, sabe por quê? Não podemos esquecer que quem fez o artífice da história de manter o Juvenal no poder, etc., foi o próprio Aidar. Sim. Foi o próprio Aidar. Verdade. Agora fica negando tudo aquilo que foi. É brincadeira. É assim, né? Só o São Paulo perde. Perdeu com um e tá perdendo com outro. Que vejam melhor. Os dois que vejam melhor pelo futuro do São Paulo de uma maneira ética, limpa e transparente, né? Só aí. Muito bem. Chega na final de mais um Estádio 97. Deixa eu mandar parabéns rapidinho pro Gabriel Beraldo. Gabriel Beraldo que falou, tá bravo aqui comigo, falou, o Motinha é o melhor do programa, não zoa ele. Então, Gabriel Beraldo, parabéns pelo aniversário. Gabriel é o casinho do nó. Ela de junta arrumou uma fé, Gabriel. Gabriel Beraldo. A morta! Aquele que enfiou o cacetel. Quem é? Tá te enchendo o saco, Motinha. Deixa eu mandar um abraço pra toda a galera aqui da UBS do Carandiru, aí, em especial pra dona Lucimara. Opa! Ela é fisioterapeuta aí, é corintiana roxa. Opa! Não, é aqui do Carandiru aí na Zona Norte. Mandar um abração pro meu tio Pedro, que tá fazendo aniversário também. Pro meu tio Aurélio, que tá em casa agora se recuperando de uma cirurgia. Mandar um abraço pro DJ Bruno Matos aí, que é aquela coisa da violência, né? Esse sim é seu rango. E o pai levaram o tiro no carro aí. Não, não pegou neles, graças a Deus tá tudo bem. DJ Bruno Matos, um amigo nosso aí. sofreu um assalto aí, mas tá tudo bem, graças a Deus. Graças você a Deus. Vê. Ó a loucura. E não tinha a ver com o jogo, é, exatamente. Né? Exatamente. É, então, tá um vendo? Abração pro Denis do Confraria lá. Ah, o Denis vai estar lá no... Domênico vai estar lá no sábado, eu e o Adriano Padrão na sexta-feira. Um abraço especial pro Domênico. Ele muito obrigado. Um abraço. Um abraço a todos vocês. Nós vamos ver até o final do ano que vai acontecer. Alegria, você é a alegria do programa, você vai ver até o final do ano. Deixa eu ver se é animal. Alma. Vou falar alma já que eu vou... Olha aqui, eu te mandar um beijão pra Sinara, pra família da Sinara aqui. Olha, a Sinara é tua fã, mano. Muito obrigado. É a letra dela, assim, é beijo pro mano no guardanapo. Obrigado, valeu. Beijo pro mano. Obrigadão. Muito bem. Estádio 97. Ah, tem mais. Calma, sombra. Manda abraço aqui pro... pra quem que é aqui? O Douglas Polizelo. Boa, Douglas. Pessoal daqui Forever. Obrigado, meu. Aqui os bombons. É nóis. Muito obrigado. Valeu. Depois você pediu refrigerante Polizelo pra mim. O tio... Ô, sombra. Sensacional. O tio Polizeu de Roma? Polizeu de Roma. Opa, como não? É verdade. RG, quem ganhou a camiseta do estádio? Foi ela, Wanda Aparecida Fernandes Lima. A Wanda ganhou a camiseta produzida pela fitcamisetas.com.br. Fit, o parceiro do seu evento. Todos que ligaram ganharam também os bonés Vista Aérea, telefone 3037 Boné. Estádio volta amanhã, 5h30, no oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. Grupo S, um nome construído com história. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Tchau! Toda terça no Clubtronic, esta noite. Here is the Atlas remix of Armand Van Buuren com a State of France. Energia. On the Beach, o festival Pé na Areia na Praia da Enseada traz pela primeira vez Dimitri Vegas e Like Mike. 1, 2, 3, 4. Os Reis do Tomorrowland, ao vivo, em show exclusivo no Carnaval, 15 de fevereiro, às 14h no Guarujá. Dimitri Vegas e Like Mike, no Guarujá. Um festival totalmente Pé na Areia. Ingressos já à venda pela Ticket 360. Dimitri Vegas e Like Mike no Guarujá. É promoção exclusiva. Energia 97. Quando você acorda o seu filho com uma buzinada na orelha, é o seu jeito de garoto. Quando você usa o novo desodorante Bozano, é cuidado de homem. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Olá, eu sou o vereador Milton Leite. Nos últimos anos, São Paulo provou que é possível unir o crescimento econômico com o desenvolvimento social. Isso só foi possível com a participação de homens e mulheres que acreditam no trabalho e num futuro melhor. O Democratas abre caminho para novas ideias e convida você a debater conosco melhorias nas áreas da saúde, educação, transporte público e habitação. Venha disputar as eleições do próximo ano. Filie-se ao Democratas. Borges. Energia. A Polo Ar e a Carrier vão te dar um mega presente e um aparelho de ar-condicionado de 9 mil BTUs. Para ganhar o seu, é só ficar ligado na nossa programação e participar do nosso quiz, que vai rolar toda sexta-feira no programa Estádio 97. Não deixe de participar. Entre no clima com a Polo Ar. Oi, aqui é Grazi Massafera. Se você também tem cólica, não precisa esperar a dor ficar bem forte para você se livrar dela. A Troveran age logo nos primeiros sintomas para que a cólica nem comece. A Troveran. Tomou? Passou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Martin Garrix. Virus. Energia. É carnaval! É Carnaflash! É isso mesmo! Sábado de carnaval tem muito flashback! E mais! As marchinhas e os sambas enredo que fizeram história! Sábado, dia 14, no Cabral! No Cabral! Decoração especial e muitas surpresas pra você! Venha e traga toda a família! Comemorando o aniversário, os DJs Vadão e Cadico da Energia na Veia! Carnaflash é sábado, dia 14, no Cabral! Cabral! Ingressos antecipados na embaixada!

Energia.